JCast. Como relâmpago, silêncio, passe de milagre, você me pintou. Dark Onyx. Olá, Johan. Oi. Dri Sweet Pepper. Oi, oi, oi. Que só no teu abraço. Que a pele não mente, não esconde, não dissimularia. Meu corpo seja palco, vertido e tomado em pelo a tua poesia. Eu adoraria, eu adoraria. Então, vamos começar esse rant com uma dúvida que tá me perturbando nos últimos minutos. Segundo o Johan, na música da é dança da cordinha, a música? Melucinho, amarelinha, por favor. Amarelinha. Amarelinha? É. Mas não é a passa, negão. Passa, lourinha, pra ver você passar por debaixo da cordinha. Acho que são músicas diferentes. Ah, é? Johan, você que tá com a letra aí. Você falou duas, então você tá falando de duas músicas diferentes. Não, pera aí, não pode ter duas músicas como você tirar a peruca da banguela. Então, a que tira a peruca da banguela é que eu tô vendo aqui. É da Amarelinha. Amarelinha, como é que é essa música? Aí passa no pagode da Amarelinha, se liga, vê se mexe mais, não sai da linha, alisa, tira essa peruca da banguela. Gente, é não sai da linha? Não é mexe mais essa galinha. Eu sempre achava que ela mexia mais essa galinha. Todo mundo. Que coisa. A Lisa tira essa peruca da banguela. Eu achava que a Lisa era o nome de uma pessoa, né? É, claro. Tem uns nomes aqui, mas é Aninho, Zezinho e o João Grandão. Ah! Eu achava que era a Aninha, né? É. Que coisa. Agora eu fiquei confuso, né? Porque ele tá dando passos de dança e do nada ele manda tirar a peruca da banguela. O que que isso significa, gente? Ah, que ele fala da vovó também aqui. Então a vovó deve ser a banguela, né? Então realmente é o que eu tava achando. Porque, na minha interpretação... A vovó com a banguela. Oi? A vovó... Não, a vovó com a bengala vai cantando e vai descendo até o chão. Meu Deus. Certo. Na minha interpretação da música, alguém botou uma peruca na velhinha, né? E aí, provavelmente é isso. O cara tava dando as coordenadas da dança. E aí, do nada, ele viu que fizeram a merda com a velhinha. E falou, tira a peruca da banguela. Provavelmente foi isso que aconteceu. O que você acha? E banguela, ela é jeito de se tratar uma velhinha, gente? Que? Não sei. Ué, vai saber. Eu acho que não me importaria se eu fosse um velhinho banguela. E me chamar de banguela. Não. Certo. Você se importaria, Orra? Acho que não. Certo. Então, hoje em dia ninguém mais fica banguela, né? Por que não? Ah, porque hoje em dia tem flúor na água. Difícil. Desculpa, na minha família tem vários casos. Não, mas aí o pessoal... Não, mas você tá falando do pessoal mais antigo. Não, agora, a gente tá falando de campos guarda-casas também, né? A nossa geração, eu acho que dificilmente. Só será? Se você não cuidar mesmo. Interessante isso. Tanto que hoje em dia... Ou se você tiver algum problema, né, na boca. É, também, né? Eu tinha um amigo meu que tinha um problema na gengiva que ele perdeu todos os dentes. Meu Deus, quantos anos ele tem? Não, ele tinha 17 anos. Coitado, ele era zoado pra caramba. Peraí, calma, ele morreu? Não. Ele fez implante. Sabe aqueles implantes? Implantes com um dente artificial. Entendi. Aí ele fez, aí depois a gente ficou falando que os dentes dele eram da Nike e tudo aí. Assim. Coitado. Não, você falando do cara no passado, né? Eu sei lá, tinha um problema. É que eu não vejo ele faz anos, assim, né? Tinha um problema na gengiva, começou a cair os dentes, aí caiu o céu da boca, o cérebro vazou, ele morreu. Sei lá. Não, era uma má formação, eu sei que não segurava, o dente não ficava na boca, entendeu? Tadinho. Era um problema bem grave, assim. Deve ser muito triste você ficar banguela na adolescência. Ai, cara, sabe qual que era o maior trauma dele? Que ele não sabia assobiar. Não, tadinho. Eu não zoava muito ele, não. Só quando ele me zoava também, porque eu tinha pena mesmo. Porque não sabia assobiar é complicado, né? Você precisa chamar alguém, você não sabe assobiar. É, eu não soube assobiar até uns 15, 16. Instaladeiro também. Instalar tipo assim, né? Eu tive que treinar pra saber instalar com as duas mãos. Antes eu só conseguia com uma. Deixa eu ver se eu consigo, peraí. Ai, com a outra eu vou sair direito. Aí saiu. Beleza. É, você está lá com as duas. Sou bastante hábil, veja só. Enfim, você viu a hora do espanto, Johan? Johan, para de estudar o dedo. Vi sim, pô. Aqui, eu fico achando estranho quando fala a hora do espanto. Pra mim é Fright Night. Fright Night. Eu achei muito bom, cara. Gostei pra caramba. Nossa, gostei muito. O que você gostou, Johan? Cara, eu achei assim que foi um filme bem equilibrado. E assim, eu tava até falando isso com... Se eu não me engano, foi com live vídeo mesmo. Que esse tipo de filme que o terror... humor, comédia, né? Isso não, não faz, ninguém mais faz isso, né? O Sam Raimi muito... ainda faz, né? Aquele Arraste-me pro Inferno é bem assim. É, por aí, mas então, mas esse é mais light ainda, é mais pipoca esse, o Fright Night, é mais pro lado da comédia mesmo também, mas também tem muitos elementos de terror ou de horror, né? Não sei como é que você vai definir aquilo, mas eu achei que foi muito fiel à proposta, assim, e eu já gostava pra caramba do filme original e, né, dadas as suas devidas adaptações e proporções de orçamento, né, eu acho que ficou muito bom, eu gostei pra caramba. E, né, fazer o quê, né? Tinha o Tenant lá, né? Né? Não tinha como não dar um freak de fangirl dentro do cinema, né? Mas... Não, o Tenant falava ai, e a gente começava a rir, sabe? Todo mundo de burro no cinema, o pessoal se perguntando, que diabos tá acontecendo aqui? Passou o filme todo em alfa, né? Tipo... né? E não precisavam ter, né, feito ele falar tanto palavrão e coçar o saco e tudo, né? Mas... Eu achei assim... engraçado ver o Tenant fazendo isso, né? Eu achei engraçado. Eu só não sei se isso foi de propósito pra desvincular a imagem de bom moço do doutor, acho que foi besta. Agora, se foi realmente pelo papel, tudo bem, ok, dá pra acreditar, né? É que é tão diferente do que eu conheço ele, né, do Dr. Who, né? Eu acho que foi pelo papel porque eles não ligam pros ingleses, né? Quem é que se importa com o que os ingleses acham desse atorzinho? Vamos fazer aqui. É, você tava até comentando, né, que o pessoal falou, ah, esse menino aí, o Tenant, é muito bom ator. É raro o nome dele em várias das resenhas, tipo, David sei lá o quê. Mas ele mostra que ele é um ator muito bom mesmo, né, cara? É, e várias resenhas, tipo, apesar de desconhecido, o menino que faz, o Peter Vincent. É engraçado, o pessoal falando como se, esse menino que começou ontem, né? Tenant mó preparado, mó uma puta formação de ator. É, então, ator shakespeareano, não sei o quê, da companhia real, de não sei que caralho. O ruim é que flopou o filme, né? Foi uma bosta, né? Por que flopou, né, cara? Um filme legal pra caramba. A sessão que eu fui tava completamente vazia. Aqui a gente foi, tinha um tantinho de gente, né? Mas tava meio vazia pro horário. Pro dia que a gente foi realmente. É, mas 3D ainda, tava... né? A gente foi ver 3D. É, eu também só... Aqui só tinha em 3D legendado, então... Eu tive no que shopping que a gente foi ver também só tinha 3D. O que você achou do 3D, Johan? Que 3D? A legenda tava em 3D em alguns momentos e tinha umas partes lá que faziam uma fumaça, assim. Tinha as fagulhas, né? É, as fagulhas. Tá bom, só tinha isso, né? De vez em quando eles botavam alguém um pouquinho mais pra frente. Alguém tocava um negócio pra frente e vinha, né? Não, o engraçado é que o Live Indio tava falando que eles filmaram com câmeras 3D mesmo. Ah, é? É, não foi convertido. Pelo menos foi o que ele disse, né? Então, não sei, apesar de ter poucas cenas 3D, as que tem são bem bacanas. Eu gostei bastante, sabe? Não é um 3D feio, desfocado, nem nada assim. É bem definido. Mas não valeu a pena, mas... sabe qual é o problema? Tipo assim, tudo bem, poderia ser 3D e tal. Mas como o filme é muito escuro, aí você põe aquela droga, aquele óculos escuro, aí fica mais escuro ainda, sabe? Não sei, eu não acho... Eu acho que esses filmes que são feitos à noite, assim, que é, sabe, que você vai ter umas imagens mais, né, com menos luz durante a gravação, pra exibição, não dá pra você fazer com 3D, assim, tão forte, entendeu? Não dá, porque fica muito, muito escuro, cara, muito escuro. Mas, assim, contribuiu pro clima do filme, né? As partes de terror são muito boas, assim, tem umas coisas que dão bastante sustos e tal, mas... Eu sofro muito com 3D. O óculos me incomoda muito, eu não sei o que eu tenho. Meu olho sai ardendo sempre, merda. É, eu sei o que eu tenho, que parece que eu sofro mais com as outras pessoas. Eu tenho que tirar o óculos no meio da sessão toda vez. Aí eu passo um tempinho olhando o negócio tudo desfocado. Eu não chego a isso não, mas faz mal, sabe? Eu prefiro não ver, na verdade. Eu não faço questão de 3D, não. Eu vejo curioso um filme ou outro. Mas não... eu acho que já não vai durar muito tempo, não. Porque eu tava vendo a notícia de que... Porque você sabia assim, por exemplo, o cinema compra os óculos, né? Pra te dar. Sim. É, as empresas, elas pagavam o óculos de volta pra você, pro cinema, entendeu? O cinema falava assim, ó, por exemplo, o Cinemark. Chegava lá, ó, Sony, pra exibir o seu filme, eu precisei comprar tantos óculos. Aí foram tantos dólares ou tantos reais. Aí a Sony ia lá e reembolsava essa galera. Agora, por exemplo, a própria Sony já não tá mais reembolsando, entendeu? Então, se já corta um dos benefícios que as salas de exibição, né, que as companhias de cinema, as empresas de cinema, elas, né, pra exibir o filme 3D pra ganhar mais dinheiro, porque elas já não vão ter um retorno tão grande, porque você tem que comprar óculos o tempo todo, né? Porque o nego morde o óculos, né? Arranha. Morde o óculos, né? Mas é mesmo, você vê, eu parei assim, eu tava no cinema, eu vi o cara lá, enquanto o filme começava, o cara mastigando o óculos, sabe? Você nem sabe onde tava isso, tira a boca desse negócio, né? Coisa suja, né? Aí, bom, mas... Aí, sei lá, né? Mastigando ano, vai saber o que mais estão fazendo. Pois é, né, cara? Pois é. Onde que... O problema é que nem esse Cinemark daqui, eles te dão óculos antes ainda por cima, antes de começar o filme. Então o que essa pessoa fez com esse óculos antes é um negócio muito perigoso. Eles tinham que entregar na porta, não antes. Tipo, você, qualquer horário que você comprar, eles vão te entregar antes. Sabe? É, aqui você... eles dão na hora que você entrega o ingresso, né, pra entrar, e pegam na saída da sala. É, aqui não. Não sei por que agora eles estão dando antes, não sei. Aí, bom, mas, né, a Sony não, vai, não tá mais pagando, quem sabe os filmes da Sony, né, as salas de cinema já não exibam mais em 3D, mas vamos ver, né? Uhum. Eu acho que aqui o que tá acontecendo é assim, tipo, ah, esse filme não tem uma expectativa muito grande, a gente acha que o público não vai ver, então põe só em 3D que é mais caro, entendeu? Sim, sim. Pra arrecadar mais. É, mas... e com certeza era essa a visão do Fright Night, né, que demorou pra caramba pra vir e tudo mais. Agora, o que você comentou sobre filme de terror barra comédia, eu acho que as pessoas não dão tanto valor assim, mas quem sabe fazer esse tipo de filme, eu vejo como um puta diretor, porque é um cara que ele tem que saber medir o ritmo do filme e conhecer bastante de todos os estilos, pra ele conseguir de um segundo pro outro mudar de terror pra comédia, mudar de comédia pra drama, e esse filme faz isso muito bem, assim como o Sam Raimi também faz isso muito bem, consegue fazer com que o humor não vire todo o filme, sabe? O filme não acaba virando um grande filme de humor, porque, enfim, eu acho que o humor é o mais difícil de controlar. Normalmente quando as pessoas começam a rir, elas não param. E nesse filme aconteceu em algumas situações, mas não no filme todo, poderia ter acontecido. É, porque assim, não é aquela comédia que você racha de rir, assim, você, ah, meu Deus, que engraçado. Não, é aquela coisa que é engraçada, assim, você tem uma cena muito tensa e de repente você vê uma situação meio inusitada, entendeu? Não, sim, ou sim. Então porque, assim, que nem tem algumas cenas assim de que alguns personagens vão introduzindo o que tá acontecendo de uma forma engraçada e do nada aquilo fica aterrorizador, assim, sabe? Ou então você tem uma cena de ação e de terror que conclui uma cena engraçada. É, por aí. Mas... ah, é porque o humor é tipo beterraba, né? É uma parada que você coloca junto com qualquer outra coisa e impregna essa outra coisa. Então, se você não dosar no humor, as cenas de terror vão passar a ser engraçadas, porque a pessoa vai estar no clima de humor e vai começar a rir de qualquer coisa. Isso acontece muito. É, tanto que metade das cenas com o Tenant são engraçadas, né? Uhum, aí você tem outra metade do filme que ele se transforma, né? O papel, ele vira outra pessoa dentro do personagem, né? Que é muito bom, sabe? Que aí você vê a versatilidade do ator. Mas eu gostei de todo mundo, aquele protagonista é muito bom. A menina mesmo, que é meio desconhecida também, muito, muito, muito boa no papel. É... Eu adoro o protagonista, o Anton Yelchin, por causa de Star Trek. Ele fez o Chekhov. Ah, é verdade. É. O elenco é muito bacana, né? O elenco todo é muito bacana. O próprio... Como é que é o nome dele? Eu sempre esqueço. Quem você tá falando? O vilão. Vampira. É, o... Ai, caraca. Mais famoso. Também. Faço ideia. Mais famoso do filme, não ligo. Tô péssimo com o nome de ator. Eu gostei dele, gostei do o amiguinho nerd lá, que é o vilão do Kick-Ass também, é bacana. A mãe é a Tara, de United States of Terror, que também é muito boa. Eu acho que a atriz mais fraquinha lá é a garota, e mesmo assim ela cumpre bem o papel e agrada. Não, peraí, eu tenho que ver o nome, pô. O cara mais famoso. Colin Farrell, pô. Ah, Colin Farrell. O Colin Farrell, né? Não dá pra, né, negar que ele é mais famoso até que o Tenant, né? Então... Claro. E ele fica muito bem no filme também. Eu gostei bastante, porque apesar dele não falar muito, o que eu acho que ajudou, né? Porque os filmes que ele fala muito também não são muito bem recebidos pela crítica. Mas apesar dele falar pouco, ficou muito legal ele como vilão. Não, e é um vilão muito canastrão, né? Então ele soube dosar a canastrice muito bem. Uhum. É porque o filme original, você assistiu o filme original? Cara, se eu assisti foi inconsciente, não lembro. Cara, o filme original é muito bom, é muito tava bom. Passando. Mas ele é muito pastelão também, entendeu? O vilão é ridículo, assim, do filme original, assim. O ator, assim, é um cara bem bobão, assim, sabe? Tipo, vilão mesmo, sabe? Bully de high school. Uh-huh. Bem por aí, assim. Mas o filme é muito bom, cara, é muito bom. O filme eu tinha original, visto uma... não viu? Eu tinha visto umas pessoas reclamando que ia ter o remake, não sei o quê. Ah, que horror, e não sei o quê. Mas, gente, o filme antigo já era ruim. O que você acha que vai acontecer, sabe? Ele não era ruim. Não ruim. É, então, não ruim, mas tipo comédia, não é pra, já não era pra levar a sério. É, tanto que esse filme original, ele, tipo, é bem conhecido, porque na época no ano que ele foi lançado, ele foi um que teve a maior bilheteria da época, entendeu? Pro filme de terror, assim. Uhum. E, então ele foi bem recebido até. E teve algumas cenas clássicas e tudo, então foi... O remake não seguia a mesma linha, né? Eu achei um filme tão bacaninho. De sucesso e tal. Eu não sei como é que isso foi recebido lá fora, né? Não, ele falou pô lá fora também, não foi? É, eu tô vendo aqui na Wikipédia, tá dizendo que faturou 36 milhões no mundo inteiro. E custou quanto? 30 milhões. Ah, péssimo. big flopada, assim, épica. Porque é triste. O que, que eu falar? Ah, eu acho que não tem mais muito espaço pra esse tipo de filme, né? Arraste-me pro Inferno também, eu acho que não foi muito bacana. E é o único último filme que eu lembro que foi nessa linha. As pessoas hoje em dia levam o cinema muito a sério, parece. Eles querem um filme de terror sério e não conseguem pegar muito bem qual é desse negócio. Arraste-me pro Inferno tem uma cena ótima, que tem uma velha banguela, voltando ao assunto anterior. Uma velha banguela zumbi que começa a atacar a mocinha protagonista. Só que ela é banguela, ela não consegue morder. É hilária a cena, sabe? Só que ao mesmo tempo que ela é hilária, ela dá medo, sabe? Ela consegue alternar muito bem entre os dois. Nossa, essa é a cena favorita do filme, é muito boa. E o pessoal não consegue entender, né? Desse negócio de ficar alternando. Para de botar humor no meu terror, para de botar terror no meu humor. Uhum. Enfim. E aí aqui tá dizendo que foi bem recebido. Tipo, 75% dos críticos. Você conhece aquele site Rotten Tomatoes? Aham. Uhum. Então, 75%, que é um agregador de reviews, né? Uhum. Aí falou que 75% dos críticos americanos que fizeram reviews sobre o filme gostaram muito do filme, né? Deram uma crítica positiva, né? É, porque é um filme bom, né? O problema é que não, acho que não tem mais espaço pro grande público esse tipo de filme. E tem que ver muito como é vendido também, né? Se de repente a distribuidora coloca de um jeito que parece ser, sei lá, só terror, aí não sei quem assiste pensando que é uma coisa e é outra. Acho que tem que ter muito cuidado nisso também. Sim. Então, o que eu acho que eu tava falando isso até com live, o que eu acho que foi o problema é que nem quando eu vi a primeira vez o cartaz no cinema, assim, tinha um standzinho assim, né? E tinha o Colin Farrell, o protagonista e a protagonista. Não tinha o Doctor, né? Tanto que eu falei que eu queria tirar uma foto. Quando eu vi, eu falei, deixa eu tirar uma foto lá do lado do Tenet. E não tinha. Eles esconderam o Tenet, até eles puderam, eles, né? No trailer, então, ele só foi aparecendo no último trailer e tal. E se você for ver pelos cartazes, o filme parece que é uma coisa assim de caça, sabe? Caça vampiro, que é uma coisa assim, porque você vê todo mundo com uma arma na mão, coisa que eles mal chegam a usar no filme durante sim, o filme. Sim, sim. Entendeu? Tem umas cenas lá que são muito boas com as armas, mas tipo, você olha pro cartaz e tá aquilo, parece que vai ser uma buff, assim, sabe? Alguma coisa do tipo. Aí, tipo, muita gente não gosta disso. Eu vi um dos cartazes e parecia Crepúsculo, só digo isso. Pois é, também, né? Com o Colin Farrell, com o Neto Branquelo, com aquele sanguinho correndo do lado mesmo, parecia mesmo. Achei triste. Bem, pena, é um filme legal. E pra fechar o Rant, uma coisa que a gente só avisou pelo post na edição passada, e que agora é bom avisar por áudio também, né? Uhum. A gente resolveu juntar a pesquisa, pra gente ganhar uma graninha, junto com a promoção do Johan, e agora a gente vai sortear o Summer Wars, dentre quem... Não vamos sortear agora, a gente vai sortear... É, não agora, quando a gente fechar a pesquisa, a gente vai sortear entre os que responderam. E a gente vai fechar essa pesquisa quando? Não sei, novembro, tá bom? É, pode ser o final do mês, não sei. Final desse mês ou final de novembro? Bom, tá muito em cima, não? Acho que tá meio em cima, hein? É. Meio de novembro? 15 de novembro? É, pode ser. A gente vai vendo aí, a gente vai avisando, né? A gente vê. Quando já estiver chegando num número legal, assim, de respostas, a gente... Boa, boa. Fecha. Beleza, então a gente vai tocando, respondam lá. O link vai estar neste post também. E era bom fazer alguma coisa pra pôr na página principal, né? Ver se a gente... Ah, trabalho. Seja ali na barrinha das notícias ali, coloca pode ali. Pode ser, já que tá abandonado, tadinho. A gente vê alguma coisa. É pra responder com sinceridade, pessoal. Então, se você não quiser comprar nada, não quiser doar nada, responde lá. Porque a gente precisa saber, enfim, quantas pessoas querem comprar de verdade. Porque, sei lá, se todo mundo dizer que vai comprar pra agradar a gente, no final ninguém comprar, vocês vão dar prejuízo pra gente, seus filhos da puta. É, não, e coloque o seu e-mail certo, porque vai ser feito sorteio de verdade. Então, eu vou mandar um e-mail pra quem ganhar, entendeu? Quem ganhar o DVD, eu vou mandar um e-mail pro e-mail que tá cadastrado, entendeu? Pode até colocar um nome fictício, mas bota o nome, o e-mail certo. Você vai ter que saber, você vai ter que lembrar qual foi o nome fictício que você colocou, que eu vou te perguntar. Por quê? Não, porque vai que a pessoa colocou um e-mail de outra pessoa, entendeu? Não sei, acontece alguma coisa do tipo. Certo. Vai que, sei lá, o cara esqueceu a conta aberta numa lan house e alguém tentou ganhar um prêmio pelo cara. Não sei, cara. Porque, assim, a pessoa pode estar colocando vários e-mails, vários nomes. Ah, assim, sim. Então, pra dar uma conferida, assim, qual foi o nome que colocou, entendeu? Pra ver se a pessoa é aquela mesma, né? Pra entrar em contato. Aliás, gente, não faz isso, por favor, não fique cadastrando vários e-mails não, que vocês vão foder com a pesquisa toda. E é isso, né? Vamos pro preview tão amado e adorado por todos os ouvintes. Juro por Deus, já pensei até mesmo em provar do extremo de misturar sonrisal, guaraná, rum, cachaça e veneno. Ou barbitúricos batizados de bourbon. Quando você me deixou dormindo em casa e foi zorra, amor. Juro por Deus, já olhei tantas vezes pro quintal. Um nó bem dado, bem na... Então, né? Foi, viu, né? Troço que dá trabalho pra gente. Até que se preview dá menos trabalho do que o último. Se for organizado, tiver tempo pra assistir. Pois tudo. É, eu acho que o último foi tão caótico, porque eu tava no meio da mudança e tudo mais, que eu achei de boa. Não, tanto que a gente tá fazendo. A maioria dos títulos só saiu um episódio de cada. Pouca coisa saiu dois. Então deu tempo pra assistir com mais calma, assim, foi mais tranquilo pra gente. É, a gente tá fazendo esse bem mais cedo do que os outros, né? A gente costuma fazer quando já tem uns três episódios. Esse eu acho que quase nenhum saiu o segundo ainda. Nossa, acho que a gente vai comentar. Algum, Mas então, uma temporada. A gente comenta o que a gente achou da temporada no geral, da primeira parte no geral, depois. É, mas já dá pra dizer que é uma temporada com muita continuação, né? Uhum. E que a gente não vai comentar como sempre, mas o Johan vai comentar, das que ele viu. Uhum. Então, começando pelas não continuações. O Majideu Atachi Nikoi Shinasai! É um anime que eu tive muita dificuldade de lembrar qual é. A Adri falou: ah, é um anime de pessoas no colégio brigando. Oi, tem mais uns três nessa temporada. Não, mas esse é verdade. Esse... Batalhas campais, não. Agora esse eu lembro aquele. Como é que. Lembra aquele jogo? É, que tem um jogo de PlayStation que é. Rival Schools? Não, que são os heróis chineses, assim, que eles vão enfrentando um monte de gente. A batalha sempre contra muitos inimigos. Sengoku Basara. Sengoku Basara, não. Não, ué. Sengoku Basara é a versão. Ih, caramba. Dynasty Warriors em inglês. Isso, Dynasty Warriors. Eu não tenho certeza se Sengoku. Porque tem a versão até Samurai Warriors, que eu acho que em japonês é Sengoku Basara, mas eu não tenho certeza, então vou ficar quieto. Então, e esse anime é mais ou menos isso, né? É, são algumas pessoas batendo muitas outras. É deles, é isso? É. Na verdade, é o seguinte, se tiver alguma disputa entre duas classes diferentes, é claro, diferente, entre duas classes, essas classes vão resolver isso nessas batalhas. São batalhas épicas, assim, que, né, você vai ter vários grupos e você tem que ir lá e derrotar o general da equipe. É, tem que capturar o general. É como se fosse um jogo de pega-bandeira. Que a bandeira é o general da outra equipe, que na verdade é o presidente da turma, né? Uhum. O líder da classe lá é o general inimigo. Uhum. E todos eles têm. E assim, parecia que eram só lutas normais e armas e não sei o que, e de repente no final do anime aparecem os superpoderes, aparecem uns golpes mágicos ninja. Imagina como se fosse um Tenjo Tenge, sabe? Aquele povo que solta raio por todos os dedos da mão. Uhum. E começa a ficar daquele jeito, de uma parte pra frente. É tipo isso. É umas pessoas mais velhas têm esses poderes e tal, aparentemente. Como eu não lembro muito bem, e parece que eu dormi o episódio inteiro, eu comecei com como no anime que parece que começou no meio. Isso é porque eu tava dormindo? Não. Ou ele realmente parece? Ele começa do nada. Certo. Ele começa e não tem nenhuma explicação e você vê... Que esse povo desse colégio tá brigando. Isso. É... Você tinha me falado, inclusive, quando eu fui assistir, que era, parecia uma história medieval onde as pessoas, sem motivo nenhum, usavam uniformes escolares. Eu disse isso. Certo. Aí, depois... Vamos confiar no meu do passado e vamos fingir que essa é uma opinião que vale alguma coisa? Então, foi o que você disse. Aí, depois você disse, ah, não, não é não. Ah, tá. É porque você só tinha passado, assim, sabe? Entendi. E você realmente não lembra? Não lembro. Tanto que, ó, minha última anotação ali pra esse anime é oi. É porque o anime não faz sentido. Ah, tá. Enfim, e tem uns romances e tem umas coisas acontecendo que não tem nenhuma explicação. É, que na verdade é o seguinte, ele é baseado numa visual novel, só que pra adultos, assim, ó, visual novel. E na novel tem sexo, tem tudo isso, entendeu? Então é uma coisa que provavelmente mais pra frente deve cair pra esse lado, entendeu? É uma que não é tão incomum, né? Não, não é. E também pela quantidade de peitos que você olha e você vê nos primeiros 5 minutos, também não fica nada estranho, assim. Mas estão todos guardadinhos, né? Sim, mas você dá pra entender que, tipo assim, tem muito mais mulher do que homem, elas estão sempre dando em cima de alguém, e o episódio termina com alguém, né? Como uma cena de romance e tudo. Então, você já vê que. Quando as mulheres são derrotadas, elas caem de 4 e tal. E desmaiam com a bunda pra cima. É, por aí, então. O anime não é de todo ruim, as cenas de batalha são boas, as cenas de combate, assim, que eles, né, lutam, o pessoal luta uns contra os outros lá, são legais, até são bem animadinhas, não são excelentes. mas são até bem animadas. Mas, né, para por aí, né? É, eu achei bonito o anime, achei as pessoas bonitas. É, mas o que incomodou muita gente é que o character design parece ser todo reciclado, né? É, na verdade é assim, porque eles só investiram no character design dos personagens principais. A galera, assim, que tá do lado, assim, poderia ser igual na que, sabe, que a gente viu na... Como é que era o nome daquele anime? Que as pessoas passavam, elas viram... Que nem agora tá tendo no... Virava papelzinho, foi em... Isso, é. Piso. Agora em Mario... também é assim. É, Penguin Drum é a mesma Holic coisa. Que era assim. Passam... Embora que em Holic tivesse uma explicação, né? Então, aí no Mario Penguin Drum é assim, as pessoas que estão do lado assim, elas não têm rosto nem nada. Poderia ser a mesma coisa, que são, né, são personagens genéricos. De... Não, mas os personagens principais também são genéricos. Todos eles você já viu em algum anime antes. Ah, não. Até a gente aí, notou aqui que tem um que parece muito com o Kurogane de Tsubasa, rola uma areia Anami, e outro parece muito com o moleque de Kuroshi Tsuji. E tem uma mina loira que tá em uns 8 animes por aí. Ah, é claro que eles vão apelar pro fetichismo, assim, pra dar uma identificada, sim, pra que o pessoal que vai assistir um negócio desse até o final, que vai virar fã, vai querer, não sei, né, vai querer ver algum personagem que já viu, né, pra achar legal, aparecer ela pelada, alguma coisa do tipo, né. Mas que nem aquele outro da temporada passada, da qual Secret Seven era? Que tinha o outro do Kuroshi Tsuji, o Sebastian? Ah, é verdade. O mordomo. É ele mesmo. É verdade. Pois é, o moleque tá nesse aqui. Enfim, né? Não assistam esse troço, não, né? Ah, assim, não é ruim. Tem um motivo pra assistir? Eu só acho assim, o que eu fiquei pensando é o que que vai ser além disso? Então, porque esse você não vai poder estar rolando essas batalhas o tempo todo. Então, se não vai estar rolando as batalhas, se esse anime é baseado numa visual novel pra adultos, o que vai acontecer? Vai virar ete, vai virar arém, vai virar esse tipo sim, de coisa. Sim, só que aí que tá. Esse anime, junto com outro que tem mais pra frente, que a gente vai comentar no final, me fez pensar numa coisa. Na temporada passada, a gente teve aquele problema, não lembro agora o título qual que era, mas com aquele anime que tinha muito peito e a gente não conseguia ver nada, porque tudo era um grande mar de luz. Uhum. Eu tô achando que por conta da censura tá mais estrita, eles estão evitando anime que o peito fica pro lado de fora, que as partes do corpo ficam expostas. Então rola peito, rola fanservice, mas tudo vestidinho, sabe? Então talvez esse anime, o último, seja o equivalente a um Queen's Blade, a um anime de peito de fora, de batalhas com peito de fora, uhum, que nessa temporada, pelo visto, não tem. Justamente porque como a gente comentou na última temporada, né? Um anime com peito de fora não é mais viável, porque você liga a televisão e tem um mar de branco e uma carinha no canto. E é realmente assim, né? Então talvez não seja mais viável e por isso estão evitando esse tipo de anime. E no caso, eles estão usando o que seria o equivalente, só que vestido. Uhum. É, pode ser mesmo, né? Porque é aquilo, é como a gente sempre fala, esse público existe. Tem gente que quer consumir isso? Tem, entendeu? Essa galera existe, esse povo tá lá, é por isso que continuam fazendo e não são poucos títulos assim, são muitos. Então, é, toda temporada tem pelo menos uns dois. É, não adianta entrar, que nem eu vi algumas críticas dos americanos, os caras fazem uma cruzada contra isso, contra esse tipo de anime. Besteira. Não dá, besteira. Isso vai continuar tendo agora, daqui a um ano, sabe? Daqui a 10 anos. Cara, não adianta. Eu lembro de uma entrevista com um cara que vendia... O cara da Fun Animation, o americano, não sei o que lá, o cara falou, qual que são os títulos que vendem mais? Os hentai. E é isso, cara. É isso, entendeu? Tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto no Japão, o que mais vai vender pra uma pessoa que talvez não acompanhe muito, ou então que, sabe, que não queira uma história tão, tão complexa, vai ser esse tipo de coisa, que esse, sabe, essa coisa mais, assim, sensual, essa coisa que pode virar até um material pra fazer doshinji, essas coisas assim. Então, você tem um público maior, um público existente que compra isso. Por isso que nunca vai parar. E não adianta ficar reclamando. É o público fora dos otakus também, é o que aconteceu com Love Junkies no Brasil. Love Junkies, reza a lenda, que é o título mais vendido da JBC, porque eles não colocavam os donos de banca, nunca colocaram junto com os mangás, colocavam junto com as revistas pornô. Uhum. Então vendia pro cara que nem sabia o que era mangá, que era a primeira vez que ele via um negócio escrito ao contrário. É, eu não sei se isso rola no Japão, mas no Ocidente com certeza. É, no Japão, vezes, no Japão você no vai Japão pega o pessoal que não tem o hábito, eles não estão acompanhando o mangá. Você tem os otakus, a galera que curte esse estilo de animação, esse estilo de história, entendeu? De enredo. Então, porque se isso virou uma novel, era uma novel, que depois eu tava vendo aqui, virou até um erogê, virou erogê e virou anime, isso é porque isso vendeu, certo? Porque isso vendeu antes, que ninguém pega lá no Japão, não existe isso de pegar um título do nada e transformar esse título em anime, não existe, ele tem que ter vindo de alguma outra plataforma, caso ele não seja original, ele tem que ter vindo de alguma plataforma que ele fez sucesso. Sim. Então, se você tem um erogê que fez sucesso, você tem uma novel que fez sucesso, você vai ter o público, você vai ter os otakus, você vai ter a galera que curte, que vai comprar, entendeu? E assim como os outros títulos que a gente vai falar também. E essa temporada até tem um pouco menos, né? Porque na temporada passada foi quase metade, né? É, enfim, enquanto as cruzadas dos americanos, que a gente sempre comenta aqui, mas é bom lembrar, não é como se no que eles chamam de a era de ouro da animação japonesa, anos 80, anos 90, isso fosse diferente. Eles só não tinham acesso, né? Exatamente. A tudo que tava saindo. Então, na época também saíam títulos assim, ou equivalentes a isso. E alguns a gente tem até acesso, aquele Barnap Access. Ou até piores, né? Né? Então... E foi quando o hentai de tentáculos ficou famoso, né? Aqui, pois né? Então eles só não tinham acesso, só não chegavam a eles, porque, enfim, gente, não tinha internet, a gente não tinha acesso a todo o chart de todos os animes que estão saindo naquela temporada, sabe? Isso não acontecia. Enfim, quais as informações? Não, eu ia falar que esse anime, na verdade, ele até que é bacaninha. Se a gente conseguisse entender que personagem é o quê, do que exatamente ele se trata e o que... O que ele tá fazendo e por quê? O que ele se pretende na vida dele, ele seria melhor. Mas eu acho que se alguém já tá acostumado com ele em outras mídias, jogou o jogo e tal, pode ser bem divertidinho. Ele é arrumadinho, as pessoinhas são bonitinhas, a animação é ok, as lutas são legaisinhas. E foi o que eu comentei em off, sabe? Gincana por gincana, gente brigando sem ser... gente brigando de mentirinha por gente brigando de mentirinha, eu prefiro Dog Days. É mais fofinho, mais bonitinho, é mais gincaninha, os personagens são um pouquinho mais divertidinhos. Eu preferi esse porque, pelo menos, as cenas que as minazinhas se enfrentam lá, que os caras também, tipo, quando os caras se enfrentam é engraçado, e quando as minas se enfrentam fica bem legal, assim, a ação tem bastante, sabe, frame rate alto, assim, né? Então... Só com as minas, né? É, só com as minas, é lógico. Só capricha na animação quando tem mulher. É, e tem minas de todo tipo, tem a lolimoezinha, tem de tudo ali. Quando você tem mais de duas, três mulheres, quando você vai fazer um harém, esquece, vai ter todo mundo, então eles vão fazer todos. Estão todos lá, as pessoas de costume, né? No anime estão todas essas. Enfim, a gente tá falando muito desse troço. Diz aí as informações técnicas, Yohan. Ele é do estúdio Lert, sei lá. Lembre o nome. Qual é o nome do anime? O anime é Majine Watashi ni Koishi Nasai, exibido pela TV Kanagawa às 25 horas, né? Famosa 25. Famosa uma hora da manhã, né? Você marcou o dia da semana ou não? É só olhar aqui. Yohan, não faz o serviço direito. Sábado? É, eu não marquei o dia da semana, só conto que tem a data, né? Mas então... eu tenho um calendário aqui do lado. Eu olho e falo pra você. Então, 25 de sábado é 1 da manhã de domingo, né, verdade? Isso, é 1 da manhã de domingo. O próximo é o Tamayura, tiozinho, Hitotose, tiozinho. Tiozinho. Deixa eu ver o que significa Hitotose. Não faço ideia. Então, esse anime, ele é meio entediante, né? Fora isso, tem alguma coisa interessante pra falar? Hitotose... Tem um gato. Tem um gato gordo, muito estranho. Hitotose há um tempo atrás. É um gato alienígena. O anime, ele é todo, assim, bem incrível, né? Bem real, são garotinhas, fotografia e tal. Aí, do nada, você tem um gato alienígena. Ele é uma bola de pelo com um rabo. Mas essa não é a trama do anime. Ele é só um figurante, esse gato. Não, mas eu fiquei imaginando, será que aquela menina não tá imaginando aquilo? Será? O gato ou tudo? O gato. Ah, tá. Na hora que o gato cai assim, eu achei que ficou, sei lá, como se ela estivesse imaginando. Eu também achei meio estranho, né? Será que o gato é um amigo imaginário da garota? Eu acho que não. Mas enfim. Vai ver a trama sobre o gato e a gente tá errado. Não. Ela vai começar a tentar tirar foto do gato, não vai conseguir, porque o gato não existe. Não, para, chega. Mesmo porque ela mudou de cidade, ela não convive mais com aquele gato. O gato é imaginário, ele vai junto. O gato é uma... na verdade, o que é? Qual que é a trama do anime, né? É uma menina que perdeu o pai. É isso. Que eles repetem isso constantemente. Isso. E ela tem uma amiguinha que chora muito. Que é a melhor personagem. Se ela... Porque, pelo visto, ela não vai aparecer mais, já que a garota mudou de cidade. Se ela continuasse acontecendo, aparecendo, eu assistiria o anime só por causa dela. Mas a animação dos personagens é horrorosa, né? Fraca demais, né? É fraquinha, é fraquinho. Parece um anime antigo, né? Você olha pra ele, não parece uma novidade. Parece... Eu sei, na verdade, que o que pode ter influenciado isso é que eu tava vendo no fansub que lançou, que parece que é a emissora que transmitiu o anime, eles fizeram alguma coisa, deu alguma coisa errada com o upscaling que eles fizeram, ou o downscaling. Nossa. Que eles fizeram. Então, tipo, ficou horroroso o anime por causa disso. Teve algum problema nessa assim? Parte? Não, então, acho que não. O cara tá falando que... não tinha 720. Isso, exatamente. Falar. Tipo, ele falou... A culpa de não ter 720 era da emissora, que a emissora não disponibilizou nenhuma versão 720. Era tudo 480, e ainda ele mostrou umas fotos lá que o negócio tava meio desfigurado. Ou seja, um mau trabalho de encode, né? Quem fez... No sentido, talvez esse seja um anime que tinha sido feito pela internet, que normalmente os japoneses disponibilizam só em 480, e que de última hora foi pra TV. É uma possibilidade pra justificar isso. Talvez. Sim. Mas enfim, uma coisa que tem nesse anime vai aparecer de novo, né? Nessa primeira parte da temporada, que é um anime que ele vai alternando entre a infância, os personagens crianças mesmo, e a adolescência. Nesse caso, o começo da adolescência. Uhum. E... enfim, a menina tira fotografias, o pai dela era fotógrafo, aí o pai dela morreu, pai dela e era ela fotógrafo. Era assim, a câmera era do pai. Não, então tudo bem, mas ele tinha uma câmera, mas ele só tirava foto dele. Eu acho que a relação, na verdade, é que o pai tirava foto das crianças, das duas meninas. É, ele podia não ser fotógrafo. Então tinha um álbum, né? Não, sim. Tinha uma câmera legal lá e tudo. É. E é isso. É, o anime é isso mesmo. A menina herda a câmera e ela resolve começar a tirar fotos. Ela tem uma melhor amiguinha. Não, que essa menina chora exatamente por causa disso. Porque toda vez que ela fala, alguém passa algum pai, assim, uma criança com o pai. Ou então a menina fala alguma coisa sobre os pais. Aí ela fica com medo de que a menina fique triste. Por isso que ela chora o tempo todo. É, é uma garota extra sensível, né? Então, qualquer coisa faz ela chorar muito, inclusive esse medo de magoar os sentimentos da amiguinha. Mas sabe que é uma coisa comum? Quando meu pai morreu, as pessoas vinham falar todas comigo quase chorando. Todas, assim, o mundo inteiro vinha falar comigo como se eu fosse me matar ali mesmo. Assim. Não, é uma coisa assim que eu não sei nem descrever, porque deve ser uma coisa triste demais, né? Não, é horrível. Eu não quero nem falar sobre isso, mas é... Quando eu começo a chorar. Não, é, tipo assim, eu acho que quem não passou por uma experiência dessa não tem nem que opinar, porque é uma coisa assim que não deve ter como descrever. É, então, e não ajuda muito quando as pessoas vêm chorar pra você, né? Não é uma coisa que colabora pra você se sentir muito melhor, não. Mas... o que eu tenho a dizer é que, ok, você só precisava falar pra mim pelo menos duas vezes. É, você precisava verdade. Falar 27 vezes durante o anime todo. A gente já tinha entendido. Eu já tinha entendido. Tipo assim, ficou aqui, pareceu pra mim que a mensagem era: você já chorou? Não? E agora? É, então. Agora você chorou, você não, né? Vai chorar, né? Mas eu não sei se seria isso, porque é meio cômico, né, a garota chorando por tudo. Não, então, mas tem umas situações que mostram, por exemplo, das fotos, das lembranças, que são pra você chorar sim. Ah, sim. A forma como eles tratam o assunto e tudo, dá uma... Eles batem no martelo várias vezes nessa questão, assim, pra te deixar bem claro e tentar te emocionar. Eu acho que é isso, né? E aí você descobre que um anime sobre fotografia é um ótimo jeito de você poupar dinheiro, né? Porque tem várias cenas paradas e meia hora mostrando a mesma foto. Não, uma grande prova da falta de orçamento é a abertura desse anime, né? Que parece uma ending. Uma abertura muito lenta, com imagens estáticas, animações em loop, sabe? É tudo muito parado, estranho e pobre. Sabe qual foi a minha impressão? A impressão foi a seguinte, de que pareceu, na verdade, que poderia ter sido só aquele episódio, que foi um curta, alguma coisa do tipo, que entendeu, que foi um episódio. Pra mim, sim, aquela história do primeiro episódio já valeria como, sabe, ele já tem um valor, né? Em si. Ele era um OVA, ou uma série de OVAs. Não, e esse episódio, você vê que ele é muito isolado. O segundo episódio, provavelmente, vai partir pra uma coisa mais diferente, com personagens diferentes, sabe, ela fazendo coisas diferentes. É, espero, né? Porque, enfim, ela troca de cidade, né, e agora ela tem um hobby e tal, então, pelo visto... A questão é essa, né? O que vai ser desenvolvido? Porque eles bateram na tecla do sentimento da garota, de que ela sente falta do pai, de que essa questão de que ela pega a câmera do pai e começa a tirar fotos é uma maneira dela ter lembrado das coisas boas que ela passou junto com o pai dela. Então você tem essa motivação. Só que eu não entendo como que você... Porque esse anime deve ter pelo menos 12 episódios, né? Então como que você vai estender essa história, sabe? Como que você vai manter essa linha principal e falar mais? Entendeu? É pra fazer todo mundo chorar todos os episódios, é isso? A menina vai passar 12 episódios tirando foto e lembrando do pai? Não sei, né? Não sei até que ponto isso é interessante, né? Mas... 12 episódios chorando pelo mesmo motivo, né? O objetivo do anime é transformar você na amiga da garota. Não, porque aí ela pega, muda de escola e ela vai pra uma outra cidade, e essa cidade era a cidade onde morava o pai dela, a família, né? A avó, né? Então é a família do pai. Quando logo que ela chega na entrada da loja da avó dela, tem uma foto do pai dela, assim, gigante, assim, sabe? Aquela foto de memorial. Uhum. Então, tipo, aí a menina olha e já fica meio emocionada, então, e aí aparece uma outra garota que era do passado dela, ou seja, essa vai ser uma pessoa que vai lembrar mais ainda do pai dela, né? É. E vai poder falar mais coisas ainda, então não sei, eu não conheço. O caminho conheço que eu vejo o anime podendo ir é explorar o crescimento dela junto à fotografia, comparando a coisas do pai dele, a relação do pai com a fotografia que ela desconhece, porque enfim, né? Eu acho que pro anime ficar legal, só se ela descobrisse um segredo macabro do pai dela e que ela tivesse que sair, sei lá, fotografando pra conseguir redimir a memória do pai. Olha. Não parece ser essa a linha que o anime vai seguir. Não, mas ia ser legal. Porque é muito chato, gente. Para. O que eu acho estranho é que, se você vem aqui no, naquela enciclopédia do Anime News Network, ele fala que o gênero é comédia e slice of life. Ah, certo. Olha, se mudar no segundo episódio pra comédia, vai ser muito estranho. Se ela de repente começar, sabe, a dar risada e achar tudo mó legal, vai ficar tropeçar, muito estranho. Tropeçar, mostrando a calcinha. Olha, eu achei a garotinha chorando muito engraçada. É bem cômico. Mas ela saiu, ela vai desaparecer. Ah, vamos, aí vou explorar o gato gordo. Ela tinha até aqueles bichinhos que ela fazia, né? Ela faz os tipo os bichinhos de pelúcia que são bizarros. Gente, coisa mais fofa. A melhor personagem, a mais bem desenvolvida, vai embora. É a vida. Enfim, Johan, informações técnicas. É, Tamayura Hitose, é exibido pela ATX, estúdio TYO, T-Y-O, Animations, também nunca ouvi falar. Um monte de estúdio desconhecido, né? Repentinamente. Né? Ele passa de segunda-feira às 9 horas da manhã. Que horário curioso. Não é horário nem pra quê? É horário pra dona de casa, né? Então, né? Horário do mais você, né? Meio estranho mesmo, mas... Vai saber, né? Passa pro próximo, deixa pra lá. Enfim, o próximo é o remake de Hunter x Hunter. Primeiro anime de Hunter x Hunter, quem gosta da série diz que é bem ruinzinho. Eu não cheguei a assistir, eu li um tanto do mangá só. E inclusive tem um dos meus objetivos de vida é ler Hunter x Hunter inteiro pra poder acompanhar sempre que o autor resolve trabalhar. E dessa vez, o que mais reclamam é que o primeiro anime é muito enrolado, né? Muito tedioso, porque eles enrolam muito. Provavelmente porque o anime foi feito muito prematuramente, o mangá devia estar no início ainda. Então... agora eles resolveram fazer um remake corrigindo os erros do passado e eu acho que deu certo, né? Pelo menos esse erro eles não estão cometendo. Dizem que esse episódio dura uns 10 no anime clássico. É, ele é animadão, né? Acontece um monte de coisa. Às vezes ao mesmo tempo. Sabe o que eu acho? Eu acho, por exemplo, agora que nem saiu aquele World Exorcist há 2 temporadas atrás, né? E eu achei que ele fosse ser um anime compridão. E não, chegou nos 25 episódios, falou, ok, agora esperem mais um ano pela próxima temporada, com mais 25. Então eu acho que, pra manter a qualidade de animação, eu acho que eles vão fazer isso. Eu esperava que seguisse a linha Fullmetal Alchemist e... 50 e poucos, né? E Soul Eater, né? Uhum. Que tem um ano de anime. É, então, na verdade, aí não foi. E só que o que aconteceu com a One Exorcist? Aconteceu com o Bakuman também, né? É, exatamente. E o bom disso é que, por exemplo, a One Exorcist não caiu a qualidade de animação nem nada, entendeu? Então, o que acontece? Eu acho que se eles fizerem desse jeito, é melhor até. Porque pra você sacrificar, pra fazer que nem era antigamente, aqueles animes gigantes, a lá Dragon Ball, com 200 episódios, e sabe, você ter que ficar... Quantos dias o Goku passou em Namekusei? É. Assim, eu acho muito válido pra qualquer anime que não é pra criança pequena. Porque, enfim, criança pequena se distrai do negócio, não lembra depois que existe. Então, anime pra criança mesmo, que costumam ser os títulos mais badalados de Shonen Jump, eu acho válido eles continuarem seguindo a linha atual, a não ser que seja algo do nome de One Piece, que não importa quando nem onde, você sempre vai falar de One Piece no Japão. Uhum. É que eu acho que, assim, essa proposta de trazer o Hunter x Hunter, assim, realmente não é pro público desse, pro público de Naruto, pro público de Bleach, pro público de One Piece. Eu não sei. Não sei. Porque é um título antigo, um mangá antigo, que por exemplo, mas Hunter x Hunter vende muito bem e vive saindo, né? Tudo bem, mas... De ano em ano ele resolve publicar por 3 semanas. Então, mas quem lê a sequência? Quem já conhece. Então é um público já consolidado, é um público que é fã. Uhum. Então eu acho que não tem necessidade deles fazerem um anime grande, porque não é esse mesmo público, não são pra... Não é pra crianças, né? Mas... Não tenho pra ter certeza. O público de Hunter x Hunter, pra mim, é bem misterioso. Não dá pra definir muito bem quem lê, não, sabe? É bom, porque, mas... Enfim, é um anime, é um mangá muito estranho, né? É um mangá que é publicado uma vez ao ano. É. Então é muito difícil tentar assim, descobrir quem que tá acompanhando. É bom, mas falando sobre o anime é muito bem animado. Não dá pra falar nada. Tipo, é feito pela Madhouse. Então, a Madhouse que tava aí, né? Se vendendo a alma pro demônio e fazendo só aquelas porcarias americanas. Agora, né? Voltou um pouco. Essa temporada tem 2 títulos dele, então a animação é muito boa, assim, o roteiro ficou bem legal, assim, o pessoal falou isso daí que o Dark falou agora, de que eles deram uma resumida, então passou um pouco mais rápido eles eliminaram. Talvez eles passam como fizeram com Brotherhood, né? Eles vão correr bastante com tudo que tava no anime antigo, e aí depois eles pegam um ritmo um pouco mais tranquilo depois disso. Talvez. Uma coisa que ficou ruim nessa corrida é que eles deixaram de lado algumas coisinhas que eram do passado dos personagens e tal, que eram coisas relevantes. Aí que tá. Momento, não, talvez eles colocam um flashback, talvez eles ou coloquem... Então aí que tá, talvez a proposta seja realmente vender pros fãs já existentes, entendeu? e não de criar uma nova fanbase, sim fazer um produto para os fãs que já existem, que, por exemplo, os movies novos do Evangelion. Deixam de explicar muita coisa, deixa pra lá, porque assim, se você vai assistir isso agora, você já tem que conhecer quem são os personagens. Quer dizer, isso é a minha opinião, né? Pode ser que seja isso, né? Eu quero dizer algumas coisas, tipo, que vão aparecer em arcos seguintes, algumas coisas que vão ter consequência no anime depois. Uhum. Mas... podem retomar, né? Podem retomar, podem colocar um flashback e tal, mas foi a única coisa que eu senti falta. De resto, o relacionamento dos personagens tá bem explicadinho. Achei ok. Meio corrido, mas até aí melhor do que devagar, sei lá, depende. Olha, Hunter, eu fiquei com opinião muito dividida. Eu já assisti até o segundo episódio agora, o segundo episódio saiu ontem, não lembro. E eu tô numa dúvida assim se eu assisto ou não, muito grande. Então, porque... Hunter é uma série que eu tenho uma mega curiosidade de assistir, porque enfim, né? Todo mundo fala muito bem e um mangá que consegue sobreviver do jeito que ele sobrevive deve ser bom. Só que eu acho o começo tão chatinho, o comecinho do mangá tão... Olha, cara, sabe o que eu tenho um problema de mangá com... quando eu não vou com a cara do personagem principal, eu não sei, sabe, isso é como se eu, sabe, eu não consigo gostar do negócio. E esse personagem é irritante demais. Mas eu gostei muito dos outros dois, que um que é o, né, o nome mais, tipo, o Brasil, o pior nome que podiam dar, né? Nossa, o Kurapika. Kurapika, é. Isso tá que graça, né? E o outro personagem que é bem legal, né? Que é o Vincent, né? Leório. Vejo alguém de terno, chamo de Vincent. Não, mas é, eu gostei. E depois aparece o outro, né? O antagonista, né? Que é aquele garoto de cabelo branco. É, que fica, então, fica como antagonista também 3 dias. Eu vou tentar. É tipo assim, eu não gosto que ele tenha uma vara de pescar pra atacar os outros. Eu não consigo entender por que o criador fez um negócio desse. Não, mas olha, eu vou falar pra vocês que eu gosto bastante de Hunter x Hunter. Eu comecei a ler o mangá, eu abandonei. Não lembro porquê, mas... Essa é você, né? Vê alguma coisa voando, uma borboleta passando, você segue. Isso, eu fiz igual eu fiz com a Erguir. Eu comecei a ler, eu li uns 12 volumes, animadamente, tipo, apaixonada. Aí eu larguei, sem nenhum motivo. Talvez eu tenha largado um pra ler o outro, inclusive. Posso ter feito isso. Mas é bem legal, é bem carismático o mangá, as pessoas são bem legais, os vilões são malucos, as coisas que acontecem são bem estranhas, são bem bacanas. O mangá, ele é meio... essa coisa que te irrita, Yoha, no protagonista, é uma coisa meio Dragon Ball, né? Eles querem fazer um personagem inocente, e o protagonista, o Gon, ele é tão inocente, mas tão inocente, mas tão inocente, que ele ultrapassa o nível do retardamento mental umas 3 vezes... volta e só pra ultrapassar de novo, assim. Eu acho que é porque o Goku, eles usam a inocência como humor, né? E eu não sei se fazem isso com o Gon, fazem. Então, no Gon, eles usam como humor, como fanservice de enfiar ele nos peitos da mãe, como fanservice yaoi, como tudo. Pra isso... Aquela mulher é a mãe dele mesmo? Porque ele não chama ela de mãe, né? Então. Eu fiquei em dúvida, né, se era a mãe dele mesmo. Eu não lembro, mas eu acho que é sim. Eu acho que é tipo aquelas mães que ele não sabe que é mãe. Sei lá, na verdade eu não me lembro mesmo. Eu nem sei se eu cheguei a ver alguma coisa sobre isso. Enfim. E usa pra... a inocência dele tem a ver com o relacionamento dele com os vilões mais pra frente. E essa inocência é uma coisa glorificada. Eles colocam isso num patamar onde isso é a melhor coisa que podia ter acontecido na vida desse protagonista. Ele ser a criatura mais pura e, sei lá, Sakura Cardcaptor do universo, assim. E é isso aí, quer dizer. Eu acho que é um título bem conhecido, que a gente não tem nem muito o que falar, né? Tem muitos fãs, né? Eu acho que tem muita gente que vai ter vários pontos positivos pra apresentar. Eu acho que não precisa nem de, né? Acho que quem gosta, quem já viu, quem conhece, vai dar uma chance. E quem não conhece, pode dar uma chance também, que não é bem animado, pelo menos, e, entendeu? E, tipo, dá pra você assistir e ver se você gosta desse estilo, né? E o que você falou dos fãs mais velhos, eu acho que faz bastante sentido. Porque eu imagino que esse anime, esse mangá hoje em dia só deve ser consumido pelo Pokémon, né? Ninguém deve ficar esperando sair o Shonen Jump que o cara vai resolver voltar a trabalhar. Ou ler por acaso a Shonen Jump, né? É. Tipo, olha só quem está aqui. Eu tenho um amigo meu que é muito fã, que quando eu falei pra ele que saiu uma nova versão, ele ficou muito interessado. Ele falou que adorava, que achava a história mó legal e tal, que gostava do anime original. Eu falei, se você gostava do original, você vai gostar desse, então. Então, no geral é assim, se você gostava do original, vai gostar desse, e se não gostava, também pode dar uma chance, porque ele ficou bem bonitinho. Eles mantiveram as coisinhas todas. Imagino que só se você não gostar do mangá. Aí, enfim. Ah, não. Aí não adianta. O Kurapika e o Leório K casam logo no primeiro episódio. É bem bacana. Acho que vale a pena pra ver. E eu vou fazer uma pergunta. Casam, não literalmente, mas consolida o relacionamento doujinjístico deles. Fofiquitício. Oi? E informações técnicas. É Hunter x Hunter, exibido pela Nippon TV, feito pela Madhouse. Ele passa de domingo às 10h55 da manhã. Ok. Um ótimo dia com um ótimo lugar. Né? Feel Fire Brain. Vai, Brain? Eu não sei. Tá escrito... Segundo a JBC, quando se escreve alguma coisa com PHI, se pronuncia Fai. Por quê? Porque no mangá de Tsubasa deles, o nome do Fai tá assim. Ah, sim. Fai Brain é um anime que mais deixou a gente intrigado, né? Que a gente não consegue descobrir quem é o público dele. Pra quem que ele serve, Johan? Quem que assiste esse anime? Cara, na verdade, eu acho que a questão é um pouco mais funda, né? É porque esse anime, ele foi encomendado pela NHK. Ah, é? Né? É uma história original e ele foi encomendado, tipo, o estúdio a Sunrise, né? E ele foi encomendado pela NHK. Então, é tipo assim, algo que é feito de propósito pra ser inteligente, pra estimular as crianças a gostarem de estudar, gostarem de desafios. Mas é uma coisa puxando pro educacional. Mas não funciona muito bem, né? Porque eles não mostram a solução dos puzzles, eles não explicam nada. Ah, então, não funciona na execução, você diz, né? É, na execução. Sim, inclusive do jeito que você falou, seria interessantíssimo. Poderia ser tipo um professor Layton, só que todo cheio de bichonem na NHK, sabe? Um professor Layton com um pouco mais de ação, com bichonem e com sabe mais Deus o que desse pra colocar. Ia ser legal. É que assim, vocês acharam que eu assisti hoje o segundo episódio. O primeiro episódio, ele é meio assim, grandioso e tudo, mas eles começam a explicar um pouco melhor, e o puzzle que tem no segundo episódio é ridículo demais. É coisa, sabe, de joguinho de graça do iPhone. Uhum. Então você consegue ver como é que ele solucionou perfeitamente, entendeu? Uma solução bem simples, coisa que ele usou o poder dele, não sei porquê, entendeu? É muito burro mesmo. Então, eu nem sei, o que eu não entendi pra quem que é justamente por causa disso, porque tipo, ele não vende brinquedo, ele não tem nada de interessante, os personagens vão percorrer um labirinto, mas o labirinto tem um mapa. Ele não tem fanservice pra ninguém? Não tem fanservice pra ninguém, não tem nada de que chame a atenção, você não vai poder criar nada em cima dele, não tem nada de interessante. Não tem cenas de ações de verdade, porque enfim, se você não tem cena de combate, você não tem cena de perseguição, você não tem cena de nada disso. A ação poderia estar ali aplicada aos puzzles, mas a partir do momento que ele não explica nada dos puzzles. Então, mas é o que eu falei, no segundo episódio, pelo menos que eu assisti, muda isso, entendeu? O segundo episódio é tipo assim: é o segundo episódio são eles dentro do puzzle, e o puzzle é um negócio assim de empurrar bloco mesmo, entendeu? Dão um iPad pra ele na mão dele e ele tem que empurrar os carros lá, e conforme ele empurra os carros na realidade, ele tá dentro de um carro e ele tem um tempo pra resolver o puzzle. E é isso. Aí fica um pouco mais próximo, entendeu? Então, eu acho que o primeiro episódio foi mais pra surpreender, pra ser alguma coisa, sabe? Pra mostrar que vão ter puzzles muito mais fortes, mas sim, eles depois pegam. É que eu acho assim, esse anime segue a mesma linha daquele... Lembra, eu sou péssimo pelo nome. Aquele do chá, sabe? Do samurai do chá. Samurai do chá. Ah, sim, é Ryogemono? Ryogemono, isso. O Ryogemono. Ele é bem parecido, que o Ryogemono também é da NHK. Outro que é da NHK, que é encomendado também pela NHK, é o Bakuman, entendeu? Então, a NHK, ela tenta passar esses animes que tem uma carga assim que eles consideram como se fosse algo pra estimular as crianças, mas sabe? Mas o Ryogemono já parece ser um pouco mais velho, né? Sim, tudo bem, mas ainda assim ele vai tratar o quê? De cerimônia do chá, ele vai tratar dos samurais, entendeu? Então ele vai tratar de uma forma, mas não é tanto pro público mais velho, porque ele trata de uma forma bem fictícia como a história acontece. Uhum. Então é só pra causar um interesse aquele tipo de coisa. Eu acho que esses animes educacionais no Japão é mais pra você ter vontade de ser inteligente do que pra você se espelhar no que tá acontecendo, entendeu? É tipo assim, ó, garotinho, se você for inteligente, você vai ser igual esse cara, entendeu? Você não precisa ser burro igual o cara do Hunter x Hunter, o protagonista. Você pode ser inteligente também, que não tem problema, você também vai ser um super-herói. É. Então eu acho que é mais ou menos por aí. E eu fiquei bem, bem triste, na verdade, porque eu adoro um puzzle, né? Eu sou a louca do puzzle. E se tivesse os próprios puzzles, as resoluções e tal, porque o que ele parece? Ele parece tipo um Yu-Gi-Oh! Uhum. Só que no lugar das cartas tem os puzzles. Temos que pegar o puzzle, nós temos que libertar o puzzle. Nossa. Peraí, Yu-Gi-Oh! Eles explicam as soluções. Então, justamente. Só que é um Yu-Gi-Oh! Pior, porque o Yu-Gi-Oh! Pelo menos ele te conta o que tá acontecendo. E outra coisa que foi bem irritante é que não basta eles já não explicarem naturalmente nem os puzzles, nem a resolução, eles ainda arrumam Deus Ex Machina pra não ter que explicar de jeito nenhum, que é o superpoder do menino de resolver puzzles com uma super inteligência, sei lá da onde. Isso tá no segundo episódio também. Isso aí, na verdade, é o seguinte, pelo que eles explicaram no segundo episódio, é assim. Esse garoto tem esse artefato mágico que ajuda ele a resolver puzzles, e isso dá direito a ele a participar de um campeonato, assim, sabe? Não sei como que seria. É tipo assim, tem uma organização que faz os puzzles, e ele, com esse artefato, ele faz parte da organização que soluciona os puzzles. É uma premissa bem besta, assim, entendeu? Mas eu acho que ele é voltado pra um público bem jovem mesmo. E tá? A menina continua passeando com ele? Sim, mas o legal, pelo menos, é que eu achei que eles iam fazer uma coisa, sabe, deixar a menina de lado e tal, mas não. A menina tem um certo valor pro protagonista, porque ela também é inteligente, ela lembra dos mapas, coisa que ele não lembra, então ele meio que se completa com ela. No primeiro episódio, os roteiristas parecem não se decidirem muito bem qual é o papel dela, né? Que às vezes ela é muito burra e do nada ela tem a solução pra tudo. Então, é que acontece, no segundo episódio aparece um rival. Então, vai ser bem genericão e com essa temática de puzzle, é isso, entendeu? E eu também achei o character design, eu achei whatever também, é bem feinho, bem... É o cara é especialmente feio, o protagonista. Então, e assim, por se tratar de uma obra original até, eles poderiam dar uma caprichada, estúdio de animação e tudo, né? Não sei se ele... Eu nunca entendo quando essas pessoas querem fazer essas coisas de, vamos dar um traço fluido, quando você fazer a animação vai parecer que o cara tá se mexendo mais do que ele realmente está. Isso nunca dá certo, né? Mas a ideia é até aquilo, né? O pessoal tem o nome de gênios, né? Ele ganhou o apelido de Einstein. Aí tem o outro lá que... Quem não sabia que o garoto que... Né? Aquele garoto, o cara de máscara, ele tem a mesma voz do garoto que, né, que ele foi falar lá, o presidente do clube de puzzles. Tipo, como assim você não percebeu? Você é tão bom em resolver puzzles, você não consegue nem ouvir a mesma voz e dizer... Ele ainda pergunta, quem é você? Tipo, porra, sério? Sabe quem é o cara? Então você não é tão inteligente assim. É um anime assim que não é ruim também, mas também não tem nada demais. Agora que você falou que começam a explicar os puzzles, me deu um pouquinho de curiosidade de ver pelo menos o segundo episódio. Vê o segundo episódio. Vai que o nível dos puzzles vai aumentando e como é, chega a ficar legal. Então, porque assim, a informação que eu tenho aqui é que ele vai ter 25 episódios. Entendeu? Então, se ele for ter 25 episódios e for do jeito que você tá falando, for evoluindo, será? Pode ser. Pode chegar uma hora que fique bem interessante. Porque o segundo episódio, o puzzle é isso, cara. É aqueles blocos, sabe? Sabe aquele jogo que você tem que mover o bloco pra tirar um do meio? Você tem que montar a figurinha movendo os blocos? Não, aquele que você, tipo assim, tem uma saída, aí você tem um bloco e tem vários outros blocos em volta. Aquele de professor. Sim, sei qual é. Então, aquilo. O puzzle do segundo episódio é isso. É muito fácil. Mas você vê ele mexendo, você vê ele fazendo o puzzle, você vê como, menos mal, como ele resolve. Mas, mesmo assim, ele usa o recurso Deus Ex Machina e chega uma hora lá que desnecessariamente ele usa, mas ainda assim ele mostra desde que explica como ele chegou à conclusão usando o poder, tudo bem. Assim, mostra ele o poder dele, aí ele fala resolvi, aí ele pega o negócio lá e resolve. É só pra ele ter super poder, pra criança, sei lá, quando for fazer o exercício de matemática fingir que tá usando o poder também, né? Então esse é um dos que eu escolhi que eu vou assistir, então vou acompanhar mais alguns episódios, se chegando lá pros 8º, 10º episódio, tiver uma porcaria eu paro de assistir. Bem, vamos aos técnicos, Ivan. Vamos lá. Brain, Camino Puzzle Divino, como eu já falei, né, exibido pela NHK, feito pelo estúdio Sunrise, e ele também passa de domingo, às 5h30 da tarde. O próximo é o Céu Cubo, ou seja lá como esse anime quer ser chamado por nós. Jesus, é um anime horrível, né, porque como que você vai procurar Dodin nessa merda? Não dá. Dodin C, oi? O Google não consegue entender. Então, enfim... Realmente nós temos um grande problema aí, hein, gente? Eu devo dizer que eu não fui motivado pela protagonista, e sim pela garota de trancinhas. A garota de trancinhas é uma graça. A protagonista não, gente. Nossa, na verdade, a garota de trancinhas era muito chata, mas era bonitinha. E é isso. É mesmo. Como eu anotei, a garota de tranças mexe com meus hormônios. Nossa, eu nem lembro quem é essa garota. Olha, esse anime é assim, ó. A gente tem uma garota e ela é um cubo. Só que ela não é um cubo. Quando ela não tá sendo um cubo, ela é uma garota. E ela chega na casa do cara. Assim, ela chega no caso do cara como um cubo e depois ela esquece esse negócio do cubo. Ela não vira um cubo nunca mais. Entendeu? E não é um cubo pequeno. É só um modelo viagem, né? Quando tem que levar de um canto pro outro, leva um cubo pra facilitar. É como se fosse uma caixa. Uma menina de 1,50m dentro de uma caixa. É isso. O cubo é do tamanho de um... Cabia ela ali dentro, apertada. É economia, então, cara. Porque o que acontece, né? Se você for pagar uma viagem pra ela de ônibus ou de avião, vai ser caríssimo. Bota ela no cubo, manda pro Sedex, acabou. Demorou. É assim, ele é baseado numa light novel, entendeu? Eu até anotei aqui. O primeiro nudez é aos 2 minutos, entendeu? Então 2 minutos de anime, você já tem uma nudez. Aos 4 minutos. inclusive é a primeira aparição do protagonista, né? Sem forma de cubo. E que, inclusive, ela parece que tem 10 anos, né? É, claro. Vale ressaltar que... Que japonês gosta de mulher velha? Nenhum. Não. Mais velha. Não é gosta. Que ela não parece nem ter 13, né? Ela parece ter 10. Em 4 minutos você já aparece a primeira calcinha e tudo, entendeu? Mas é como o Zaku tava falando, não é nada extremo, não aparece ninguém, sabe? Não, não tem fluidos. Não tem... Sim. É sempre fluido. Agora, a primeira coisa que eu reparei quando eu comecei a ver o anime, toda a arte, o character design, as cores, as técnicas que o anime usa, tudo me lembrou muito o Koryuzumi Desuka. Visualmente, que eu tô falando. Você não achou? Mais ou menos. Sei. Eu acho que o character design do Koryuzumi é melhor. Eu acho que os personagens são melhores, assim. É, o que mais me lembrou mesmo foi o tipo de animação e a forma de colorir, porque Koryuzumi tinha uma forma de colorir bem própria. E esse Qubit segue mais ou menos a mesma linha. Eu achei bem parecido, bem análogo. Inclusive, eu fui até olhar se era do mesmo estúdio, não é, né? Uhum. É o que tá vindo agora, o Estúdio Dean, né? O Koryuzumi. Koryuzumi, e esse é de um estúdio novo, né? Silverlink. Então, vai ver um estúdio que saiu de dentro do Dean. Nada impede também, né? Já que é um estúdio que eu nunca ouvi falar. Ou talvez não tenha nada a ver. Enfim, ela é o cubo ou ela entra no cubo? Eu acho que ela é o cubo mesmo. Porque o cara aperta o botãozinho de cima do cubo e depois ela fala que o cara mexeu no peito dela. Isso então mesmo. Eu acho que ela vira o cubo mesmo. É, e ela fala que ela não está na forma original dela, porque ela absorve o ódio que as pessoas sentem, é isso? A maldade. É, eu acho que esse é o problema dela, porque tem que ter um problema com a garota, certo? Isso. O problema dela é que ela tem uma maldição, que ela absorve toda a... É, a forma dela não é humana. Ela vai absorvendo e vai assumindo uma forma humana. E ela absorveu tanto ódio, tanta raiva, que agora ela adquiriu, inclusive, consciência. Então ela está naquele lugar lá, onde mora o protagonista, que é um lugar puro, onde as pessoas não sentem raiva, não sentem ódio. E tem pouca gente também. E as poucas pessoas que tem são boazinhas e santificadas. Uma coisa que eu achei é que as partes SD, quando os personagens estão em SD, é muito melhor do que quando os personagens estão normais. Eu acho que se esse anime fosse todo em SD, ele seria muito mais divertido. Então, ele tem essa amiga que parece ser só amiga humana, e aí chega a garota sobrenatural. Quase sempre tem essa personagem que é a amiga do cara, que fica com ciúminho e tal, mas ela acaba sendo jogada pro escanteio. Só que aí, no final do episódio, a gente tem uns diálogos que levam a crer que, na verdade, essa amiga também tem uma origem sobrenatural e chegou antes da garota cubo. Exato. O que é interessante, porque nesse tipo de anime, normalmente você chega uma garota sobrenatural, e depois disso começam a chegar várias outras, e você monta um harém de garota sobrenatural. Naturais. Nesse caso, pelo visto, a protagonista já é a segunda nesse além. Parece que a menina do cubo, quando ela se regenerar desse ódio todo que ela absorveu, ela vai deixar de ter uma forma humana, né? Ela vai voltar a ter a forma normal dela. E eu acredito que esteja aí o drama do anime, né? E talvez a menina de trança não seja exatamente a mesma coisa, a mesma espécie, porque ela continua humana, né? Mesmo depois de vários anos. E, enfim, talvez ela tenha arrumado um meio pra não absorver, sei lá. Ah, eu decidi que não quero voltar à minha forma original. Prefiro ficar na forma amaldiçoada pra ficar ao seu lado. É, com certeza. Com etc, certeza. Etc, ela eventualmente etc. Sai pra beber uma maldadezinha. Etc. Com certeza vai ter alguma coisa desse tipo. É aquilo, é mais um desses animes que, sabe, você não dá pra você criticar tanto, porque a animação é boa. É aquilo que nós já falamos, tem o seu público, entendeu? Então, o encerramento é bonitinho. A parte da limpeza lá, que ela tenta limpar, é engraçadão, né? É bem engraçado, eu dei bastante risada. Eu, pelo menos, o que me tranquiliza nesse tipo de anime é que eu sei justamente pra quem que é, quem que vai consumir, pra quem que interessa, que tipo de produto vai vir depois. Então ok, assim, não dá pra falar que é ruim nem nada, porque pro público que tá lá, né? É porque, sabe, é que assim, eu tava ouvindo esses dias, ouvindo um programa, um podcast, falando sobre comédia, entendeu? E eu vejo que esse tipo de coisa, assim, porque que comédia é uma coisa muito difícil de você explicar, é uma coisa muito difícil de você entender porque alguma pessoa gosta e você não, ou o contrário. Uhum. E eu acho que esse tipo de anime é mais ou menos por aí. Por que que as pessoas, você que não gosta de ET, você não consegue nem entender por que que as pessoas gostam disso? Uhum. Agora, um cara que é fanático por 2D, que é o cara que gosta de doujins, gosta dessas coisas, o cara não consegue entender por que que as outras pessoas não gostam. Uhum. Então, tipo, uma pessoa que gosta de um título desse, muito difícil, ela vai, sabe, é muito difícil você criticar ela sem ter consumido a mesma coisa que ela consome. É, então. O mesmo tipo, entendeu? Eu acho que é válido. Por isso que eu sempre falo que não adianta o pessoal vir com assim, né, essa bravata pela inocência, né? Tipo, não, nós não podemos permitir, porque, sabe, anime não é obra de arte, é um produto pra ser vendido, sabe? Sim. Você não pode levar, Van Gogh nunca fez um anime, entendeu? Você não pode levar isso à categoria de arte, você, na verdade, é entretenimento. Então, vai tem entretenimento de todos os tipos. Então não adianta também você querer falar que isso é maravilhoso, que é uma ótima obra com valor, né, literário e tudo, no que não é. E também não dá pra você chegar e dizer que é uma bosta, porque também não é, né? Assim, é, ele pode ser melhor ou pior dentro do que se presta, mas vai ser sempre dentro do que se presta, né? Ele nunca vai dar a volta e ser muito bom em tudo. É, eu acho assim, você tá afim de ver uma calcinha, cara, assiste esse anime, é isso. É. Eu vou falar que é anime que segue muito serinho, que eu curti foi Kanagi. Uhum. Na verdade, ele parece no início seguir mais, depois ele desvia um pouquinho. Mas enfim, informações técnicas, Johan. Peraí, até me confundi. Esse é o Cubo, exibido pela ATX, que também é famosa por exibir esses animes Ichi. O estúdio é o Silverlink, também não tem informação desse estúdio em lugar nenhum. E ele passa de sábado às 11h30 da noite. Kimi Toboku. Acho que o primeiro título favorito meu da temporada. Uma bonitinha. É, foi uma das minhas anotações. Anime Dark da temporada. Porque tem tons de aquarela, né? Se tem tons de aquarela, pronto, acabou. Ei, não é assim. Não é assim. Mas na coincidência. Tinha aquarela. Mas não é coincidência, muita coincidência, que nas três temporadas todos os animes de aquarela foram um dos seus prediletos. Falando de quê? Horomusko, temporada o Sag Drop, e nessa é esse. São três temporadas. Foi o que eu disse. Nas últimas três temporadas, todos os animes de aquarela você gostou. Então, olha só. Eu comentei com o Adri e você discordou quando eu comentei. Em off, né? Mas minha primeira anotação sobre anime, Kion com garotos. Não acho. Não acho que a dinâmica seja nada parecida. Eu acho que o tipo de humor não é parecido. O ritmo não é parecido. Os personagens, a profundidade com que os personagens são tratados não é nada parecida. Sim, o que eu quero dizer é o seguinte, primeiro episódio, ele, mesmo. O primeiro episódio, ele não diz o que o anime se trata. O anime, eu tive que pesquisar porque eu não entendi sobre o que era aquele anime. Quando eu fui pesquisar, eu entendi. A partir do segundo episódio que esse anime vai dizer o que ele é. Ele muda muito? Não, o que acontece é que entra um outro personagem que muda a dinâmica daquele grupo, então e o anime, a obra é sobre isso. Entra um garoto que é estrangeiro, que ele é meio japonês, meio acho que americano, porque era loiro, né? Porque o japonês acha que o americano é loiro. E é isso. E aí ele entra nessa turma deles, que já é uma turma. O primeiro episódio serviu pra mostrar isso. Mostram quatro garotos que se conhecem desde pequenos e que tem essa turma, sabe, engraçaralha, em que eles convivem assim, entendeu? E também é o que eu falei do outro anime, ele também vai alternando entre a infância dos personagens. Em vários momentos, né? Em vários momentos diferentes, nesse caso. A infância dos personagens e eles no colegial. E eles são amiguinhos e estão lá vivendo a vida deles. Então, eu comparei com Keion porque você tem quatro amigos, você tem o dia a dia deles, você tem eles em situações fofas, engraçadinhas. E, enfim, o objetivo pra mim ali parece ser isso: um healing anime, né? Um yashikei, mostrando o dia a dia daqueles amigos. Então, mas Keion, pra mim, é isso. É um healing anime, um yashikei mostrando o dia a dia daquelas amigas. A questão, na verdade, é a diferença do humor dos dois. Então, mas a diferença de tom é justamente porque quando você faz um anime com garotos, você está normalmente focando nas garotas. E quando você faz um anime com garotos, você está focando nos garotos. Então, a exigência do público é diferente. O que vai mexer com aquele público é diferente. Eu acho que assim, porque o Keion, ele é muito mais baseado na premissa do Manzaide, que sempre tem o Boquinha do Tsukome, que é, né, que é o cara que responde, o cara que fala a besteira. E porque a dinâmica é sempre essa, porque você vai ter a Aritsu e a Yui sempre como sendo as duas meninas que sempre estão falando porcaria. E se você vai ter as outras duas, a Azusa e a Mio, como sendo o Tsukome, que são as garotas que estão sempre respondendo, mantendo a relação. E você tem a Mugi, que é a personagem quietinha ali, que ela mais pra frente que vai começar a participar. Esse, na verdade, esse anime, esse Kimi Toboku, é uma coisa que eu nunca tinha visto, que é low tension, porque você tem a comédia de high tension, que é quando você tá o tempo todo falando alguma coisa. Essa comédia, esse estilo de comédia que eu vi no Kimi Toboku, eu nunca tinha visto, que é o contrário. Você, nas pausas, é que você dá a sensação da comédia. Eles passam muito tempo durante o anime sem falar nada, sem fazer nada, só mostrando, porque o character design é muito bom, a animação é muito boa, então são só aqueles bichonem, aqueles assim, meninos bonitos, sabe, um que parece até uma menina. Então você passa muito tempo olhando pra eles, e de vez em quando eles soltam uma piadinha engraçada, alguma coisa, mas o ritmo é bem devagar, é tudo muito lento, não acontece em muitas situações. Então você vai contando uma, sabe, um, Tá contando umas piadinhas bem light, assim, não é coisa pra você dar risada. Não é comédia exatamente, é mais um humor mesmo, é bem humorado. É, mas comédia. Até aí Kion também não é uma comédia. A ideia de Kion é de fazer rir o tempo todo. É sim, cara. Se você assiste. Não é. Se você assiste Kion, é isso, cara. O Kion não, você é um vai rir, mas vai ter momentos que você vai rir porque é engraçado, vai ter momentos que você vai rir porque é fofo. E vai ter momentos que você vai só achar fofo, sabe? Pra mim, o objetivo de Kion é relaxar. Não é necessariamente te fazer rir o tempo todo, te entregar piada o tempo todo. Eu discordo, porque eu acho que se você for ler, exatamente pelo Kion ser tirado do Yonkoma, o Yonkoma é isso, é piada. Mas o Yonkoma não tem necessariamente a necessidade de te dar uma punchline, sabe? Às vezes você tem uma se você fizer um Yonkoma, que a punchline vai ter só lá na terceira tirinha. Não, tudo bem, mas se você fizer um Yonkoma sem ter, ele vai ter uma finalidade cômica, é isso que eu tô dizendo. Esse Kimi Toboku, esse anime, ele não tem necessariamente uma finalidade cômica. Ele pode ser mais que através das situações bem humoradas, você vai entender o relacionamento. Eu acho que, na verdade, até pelo nome, que Kimi Toboku é você e eu, é uma coisa, na verdade, de que o anime é sobre a relação dos caras. Uhum. O anime não é sobre o humor das coisas, assim como porque o Kion, na verdade, pra mim, não é sobre a relação das garotas. É sobre as situações cômicas que aquelas garotas passam. É humorístico. É humorístico, não. É engraçado, entendeu? É pra você rir. Esse Kimi Toboku... Mas a relação das garotas... A relação das garotas tem uma certa importância, pode não ser o grande foco, mas o meu principal ponto aqui era isso. É ser um anime focado na amizade de garotas ou garotos com o objetivo de relaxar, de você chegar em casa cansado, assistir aquilo dali e ficar mais tranquilo, sabe? Mais de boa com a vida. O que mais me interessa em Kion é o relacionamento das garotas. Eu já chorei assistindo Kion. Tudo bem, mas que é o mínimo, né? Porque eles começam a explorar um pouco isso mais no final da segunda temporada, mas no começo você vai ter Aritsu e Amil, que são que se conhecem há muito tempo, e as outras que acabaram de se conhecer. Então você não vai ter um relacionamento profundo, que é o contrário nesse anime, que esse anime mostra que esses garotos se conhecem há muito tempo. Sim, sim. Aí você tá entrando em minúcias que não vem ao caso, sabe? Minha comparação é um pouco mais superficial. Tá, tudo bem. Superficialmente, se você comparar superficialmente que é um grupo de garotos, esse é um grupo de garotos, tudo bem. Nesse sentido, você pode dizer com que... objetivo de ser algo tranquilo, algo que vai te deixar um pouco mais feliz depois que você assistir. É, não sei se esse anime me deixaria mais feliz depois de assistir. Esse primeiro episódio me deixou com um sorriso de canto a canto, né? Eu não sei por quê, porque eu não achei ele tão engraçado assim. Como eu falei. E eu achei que ele é engraçado, é questão de bonitinha, os bebezinhos fofos, um jardim de infância, que coisa bonitinha. É, mesmo eles adultos, são garotos fofinhos, sabe? Você não consegue entender porque são garotos. Como eu falei, é algo direcionado pra garotas, enquanto o Keon é mais direcionado pros garotos. Uhum. Entendeu? O público é diferente. Então o que vai fazer você achar mais fofo, te deixar mais feliz é diferente. Mas com certeza eu vou acompanhar, porque é mó bonitinho. Eu gostei da metalinguagem que eles fizeram com os gatos, né? Aqueles gatos são ótimos, gente. Eu adoro os gatos, fiquei louca neles. É, porque os gatos em todos os momentos ali estavam representando cada um dos personagens, né? É. Sim, sim. Então, mó bonitinho, gente. Quem gosta de gato. Adoro um gato. Então, enfim, eu achei o anime bem rico, sabe? Bem cheio de coisas. Essa coisa dos gatos mesmo adiciona bastante a relação dos garotos. Ele tem umas piadas exagero, muito... Né? Oi? Adiciona bastante, é um pouco de exagero, né? Tá, bastante exagero sim, mas... Ele é uma forma de, na verdade, de só de demonstrar. Coisa. Ele adiciona um subtexto à cena que não tá tão explícito assim na cena. Quando ele coloca uma coisa a mais pra ser bonitinha, ele não tá tirando uma coisa de você. Ele não tá colocando um fanservice que vai tirar um tempo de anime, que vai... Não, ele tá colocando uma coisa bonitinha que tá colocando alguma coisa. Ele não... O que eu acho, o que eu achei mais estranho de tudo é que esse anime é considerado um shonen, porque ele é publicado na Square Enix, naquela revista da Square Enix. Na Gangan? Na Gangan. Se eu não me engano, é na Gangan. Eu sei que é uma das publicações da Square Enix. Uhum. Eu não sei, assim, não dá pra entender ainda como que poderia ser considerado um shonen. Olha, ali, a Gangan... Eu achei que era um josei, alguma coisa do tipo. Só que o que acontece? A Gangan, ela tem um escopo um pouco aberto, assim como a Skill da Shonen Jump, que tá catalogado como shonen, mas é uma revista com a intenção de trazer um pouco mais de variedade. E essas revistas, inclusive as de seinen que seguem a mesma linha, acabam sendo um refúgio das garotas que fazem josei. Porque, enfim, o josei não é um gênero tão reconhecido no Japão, você não tem tantas revistas, não vende tanto. Então essas garotas acabam fugindo, essas autoras acabam fugindo pro shonen e pro seinen, onde elas vão ter mais visibilidade. E imagino que talvez seja o caso de Kimi Tobuku. É um dos que eu vou acompanhar também, mas eu, assim, eu espero que nos próximos episódios ele dê uma andada, assim, e mostre porque ele veio. Porque se for só pra ficar vendo os caras bonitinhos, não sei, se isso me interessaria. Porque, assim, o Kenyon me interessa, na verdade, que tem as garotas bonitinhas, mas não só por isso, é porque pela comédia, é o que me interessa. Eu não achei que o lado da comédia desse anime atraiu de alguma maneira, né? Eu vou continuar assistindo Kimi Tobuku, foi o meu favorito da primeira parte. É claro. E quando eu terminei o episódio, o sentimento no meu peito foi o mesmo de quando eu terminava o episódio de Kenyon, sabe? Foi num amigos legais, vivendo uma vidinha legal e fofinha e bonitinha, como a vida de verdade não é. É que, não sei, cara, é que não aconteceu nada no episódio, esse que foi o meu problema, tipo, tudo bem. Aí, tudo, Kenyon aí, acontece coisa pra caralho, né? Acontece, tem várias situações. É um Yonkoma, ele tem que ter o sistema. Desculpa, mas é quase a mesma coisa. Não é a mesma coisa, você leu isso em algum lugar. Tem diferença de ritmo e tudo mais, mas é bem parecido. Mas de jeito nenhum, mas não tem, eu não vejo mas nem por que alguém comparou isso. Só pelo fato de que são dois grupos. É um grupo de garotos e é um grupo de garotas. Isso é parecido com o Kenyon, assim como é parecido com, sei lá, qualquer coisa que tem um grupo de garotos e um grupo de garotas. Que dificuldade você tem em separar a diferença dos gêneros, Yon? Não, é mais parecido com o Kenyon do que, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco, né, Yon? Que também tem um grupo de garotos. Não sei. Eu acho que pode ser que pela relação dos garotos, pode ser que seja um pouco mais parecido com o Cavaleiros do Zodíaco. Vou fazer o Yon pirar agora, arrancar os cabelos. Eu acho que me tomou com mais parecido com o Kenyon do que a Channel e o Yuri. É, o bom é que você não assistiu nenhum, né? Então, a comparação vem bem de... Vem bem longe, assim, né? É uma comparação muito boa. Também viu só o primeiro episódio de todos esses, ué. Você também viu só o primeiro episódio de Kimi Tobuku. Não. Ah, tá. Sim. Kimi Tobuku. Inclusive, Kimi Tobuku, eu tô falando, mas só faltava no primeiro episódio, que a partir do momento que entra um personagem novo no segundo episódio, que isso possa mudar a dinâmica de tudo... É, o menino da abertura e do fechamento, né? Sim. Mas aí, a partir do momento que ele talvez seja um probleminha ali, ou algo que desestruture as coisas, talvez esse clima vá pro espaço depois. Ou não, não sei. Eu acho que não vai acontecer isso. Eu acho que talvez o que possa acontecer é que aí sim, com a adição de um personagem mais... um estrangeiro, que possa render mais situações engraçadas, aí você pode ter uma aproximação maior de Kenyon, nesse sentido, de que se isso acontecer, aí tem que ver pra que lado que ele vai pender, né? Se vai pender mais pro lado do drama ou se ele vai pender pro lado da comédia. Algo me diz que vai pender mais pro lado da comédia. É, provavelmente. Enfim, bom, Kimi Tobuku passa, exibido pela TV Tóquio, animado pelo JC Staff, e ele passa a 1:30 de segunda-feira. 1:30 da manhã de segunda-feira. De segunda? Peraí, não, de terça. De terça. Isso. É, esse é o tipo de anime que a gente tava comentando, né? Que a gente vai comentar melhor na segunda parte, que o Noitamina das temporadas passadas já tava bem desestruturado, mas o dessa temporada você não consegue nem reconhecer o que é do Noitamina no chat, né? Uhum. Você olha a lista, você não sabe o que é de lá. E esse anime cai muito bem lá, né? Poderia, né? Bem, próximo é Maken Ki, o outro anime envolvendo peitos, que eu comentei, e esse mais ainda, né? Ele é ainda mais agressivo do que o primeiro que a gente comentou, que tem um título enorme que eu não lembro. E olha, esse é ruim, viu? Eu preciso ver uma foto pra lembrar dele, senão eu não vou lembrar. Esse consegue, assim, atingir todas as barreiras do anime ruim. Eu não consigo lembrar a trama, não consigo lembrar de nada, tem peitos. Agora eu lembro. Eu lembro razoavelmente bem. Por que tem mulheres lutando mesmo? Então, não se explica. É um colégio feminino onde aparentemente as mulheres lutam porque sim. Uma coisa meio tena, só que não. Todas as mulheres têm os poderzinhos e não sei. Eu acho que na verdade é o seguinte, parece pela reação do público. Que ele entra no colégio, ele fala assim: ah, eu vou entrar nesse colégio, porque esse colégio era um colégio só pra garotas, e esse ano ele passou a ser misto. E aí ele falou: não, então eu quero conhecer muitas garotas nesse colégio. E aí quando ele senta lá, rola uma situação que ele é chamado pra um combate. Só que o garoto que tá do lado dele chega a falar pra ele: pô, você tá aqui e não sabe, não tá preparado pra isso? Você devia estar preparado nesse colégio pra isso. É, então. Parece que ele é um babaca que não nem viu o que que é, e parece que esse colégio é um colégio de, sei lá, de luta mágica, sabe? Isso. A única coisa que ele sabia, ele escolheu entrar no colégio, é porque era só pra garotas até aquele ano, ele queria conhecer muitas meninas, e porque a inscrição era grátis. Não pagava taxa de matrícula. A dinâmica parece ser de qualquer anime onde rola uma escola de delinquente, né? Que o pessoal obriga mesmo o tempo todo, e que essa é desculpa pras batalhas. Eles são delinquentes, por isso eles têm que brigar entre si. É, eu não não sei, na verdade. Eles só... Elas são delinquentes, eu não sei. Eu sei não. Que elas, a dinâmica é a mesma. Eu acho que elas têm um. É, eu acho que elas têm algum motivo, por isso que eu comparei com o Tena. Acho que elas têm algum motivo, tipo, mágico, alguma coisa assim pra ficar brigando. Mas o que acontece? Ele entra nesse colégio onde estuda uma amiga de infância dele. É, quando começa com uma amiga de infância já direto, você já sabe, né? É. Então... Já tá vindo um harém por aí, né? Exato. E a menina aparece a calcinha dela o tempo inteiro. É, eu anotei aqui, 1:25, 1:25. Olha só. E... A gente tem a nossa censura randômica, que é a mesma calcinha censurada às vezes sim, às vezes não. Isso, é. De acordo com não se sabe quais critérios. E tem todas as cenas de sempre. O cara cai com a mão no peito da mina, acontece todas aquelas coisas. Aparece uma mina do nada pra defender ele, que diz que é noiva dele. Isso. Vai ter... Aí ele vê a calcinha. É, elas usam saias minúsculas, que não tem como não aparecer a calcinha, mas ele vê a calcinha de uma e essa uma fica ofendidíssima porque ela viu a calcinha dela. Será que ela não precisa... Você não precisa nem estar por baixo dela. Não precisa nem bater um vento pra você ver a calcinha da garota. A garota tá andando do teu lado, você olhou pra baixo e você vê a calcinha. É. O que eu achei engraçado... A calcinha dela vem no meio da bunda. Só de a menina existir, você já tá vendo a calcinha dela. Aí vão todos morar no mesmo quarto. A menina, a melhor amiga, a noiva, a inimiga e o moleque. Aí o moleque é um imbecil, tarado, maluco, imbecil. E é isso. E como eu comentei, todos os peitos estão guardadinhos. Nenhum deles pula em momento nenhum pra fora. Mas são todos gigantescos, né? Mas são todos gigantescos. São. Eles pulam. É, o que eu achei engraçado é que, assim, que a animação... Tipo, a animação, o background, o cara que design desse anime é muito bom. É muito melhor que outros que são séries. É muito melhor, por exemplo, que o Firebrand, muito melhor, muito melhor, mas que tá nisso, né, que ele é um et, é isso. É. Ele me fez pensar ainda mais naquela história da censura, né, porque ele tem exatamente a mesma dinâmica de Rick Tolson, sabe? Tem garotas colegiais que lutam e aí elas lutam durante a luta a roupa delas rasga e elas ficam sem roupa em algum momento, e é isso, sabe? Só que nesse caso elas não ficam sem roupa, a roupa delas não rasga. É, no segundo episódio vai rolar um banho, aparece aí começa, né, aí vão começar, né. Aí solto. E é isso. Aquele Céu Cubo, eu tinha até comentado com o Darko que ele tem o protagonista dele é muito respeitador, né? Ele não repara nas calcinhas, qualquer coisa que acontece ele finge que não vê, ele trata as meninas como se fosse... E ele é muito educado, ele é muito não sei o quê. E o Darko comentou que estão muito incomuns os meninos tarados e não sei o quê nos animes, e nesse temos um. Incomum, né? Porque o cara de Kanagi também é muito respeitador e tal. É, então... Você não tem mais o garoto tarado que quer ver a calcinha de todas as garotas. É um pouco raro. É, então, não tem mais os... É. E esse... E nesse não. Normalmente, quando você tem um anime com muito fanservice, não tem nem nenhum garoto lá, sabe? Então... É, então... E nesse não só tem o garoto, como o menino garoto tarado padrão. Ele não é vítima das circunstâncias, ele não... Não, ele é só um tarado padrão. E que, em dado momento do anime, ele tá seguindo umas meninas. Ah, eu me perdi porque eu tava seguindo umas meninas, não sei como. E, tipo... Esse menino vai ser preso, você dá tarde, sabe? E é isso. É que eu anotei aqui, ó, que eu gostaria que minha vida fosse um harém besta desse, assim, entendeu? Que era só sem fazer nada se eu tivesse um harémzinho ali em casa. Porque, porra, né? O garoto não faz nada, não é um personagem excepcional, não é nada. Ele só. É o que todo mundo, né? Todo garoto novo gostaria de ter, né? Mas você sabe que. Quem que sabe o que é, né? Ter um harém desse é um porre, né? Você tem todas as garotas, todas elas fingem que querem dar pra você o tempo todo, mas se você olhar a calcinha de uma delas, ela te dá uma porrada que faz parar na UTI. Mas ele tem uma que tá ali grudada, que tá disponível a qualquer momento, que ele mesmo sendo um pervertido, ele não faz nada, né, mas que... É, ele é um banana padrão, né. A gente não precisa nem, já vamos, senão a gente vai falar mais uma vez de anime, né, eti, que tem o seu público, whatever. Já expliquei a minha opinião. É, não, mas... É pra esse público de novo, entendeu? Mas esse é particularmente igual a todos os outros. É. Esse tá de parabéns, porque uma reunião de clichês tão grande assim, Esse é o genuíno anime masturbatório, é isso. Ele parece uma paródia dele mesmo. É essa impressão que ele me dá, assim. De tão igual a ele mesmo. Bem, Yoha, vai lá. É, Makenki, ele é exibido pela emissora Teletama, feito pelo estúdio AIC, e ele é exibido a 1:05 da manhã de quarta-feira. É. Bem, o próximo... é na verdade um jogo transformado em anime, Persona 4. E de todas as adaptações que eu já vi na minha vida, eu nunca vi algo ser tão literalmente fiel. Eu quase peguei o controle do Play 3. Quase peguei pra ver se dava pra controlar, porque porra... Gente, o episódio tem loading, tem todos os menus do jogo, dos dias passando e tal. Eu esperei a hora que o cara ia dar pausa. Não, nos próximos episódios, quando as pessoas começarem a aparecer mais, eu tô esperando ele entrar no carro e ficar fazendo fusão de cartinha meia hora. Tô esperando ele ficar passando o catálogo de pessoas que ele tem. Porque, puta que pariu. Não que seja ruim, o anime é bom pra caralho. A sequência inicial, a abertura e tudo, ela é muito parecida com a do Katerine, que também é, né? Não, é igual do jogo. A galera de Persona, é. Não, digo assim, até a música, o estilo, que é um estilo de música meio hip hop, assim, entendeu? É muito parecido. Ah, com a você abertura, tá falando da abertura mesmo, né? É, a abertura mesmo, entendeu? Ela é muito parecida com aquela abertura do Katerine que toca, aquela musiquinha e tudo, tipo, muito parecida, muito parecida. Que é do mesmo, esse, de uma esse galera. Tipo da Atlus que faz Persona, ele é muito conhecido por esse tipo de música, por uma trilha sonora quase sempre cantada, mexendo muito com música popular, com hip hop e tudo mais. E todos os Personas seguem essa linha. E o início do episódio também é idêntico ao início do jogo, quando o Igor lá, o Narigudo, fala com o jogador, sabe? E ele tá em todos os Personas também. A música, toda a trilha sonora, inclusive, não só as cantadas, como as não cantadas, é exatamente a mesma do jogo. Então, eu não joguei, né? E eu gostei bastante do anime, eu achei bem legal. Eu só acho que eu não vou continuar assistindo, porque eu quero jogar algum dia. Eu acho não, que mas vai. O Persona, me perdeu um pouco da graça. O 4 não é o do jogo novo, que é um jogo de luta? Não. Vão lançar agora um jogo de luta baseado no Persona 4. Ah, mas o Persona 4 é um jogo... Persona 4 é um jogo de PS2, que já tem uns 3 anos que saiu, 3 ou 4. E é isso. E é um RPG. E é um daqueles RPGs bem, bem complicadinhos mesmo, sabe? Que você passa um bom tempinho jogando. Então, assim, esse anime é um anime que eu só vejo fazer sentido pra quem definitivamente não vai jogar o jogo. Eu não gosto de videogame, ou não gosto de RPG, ou não quero passar tanto tempo jogando esse jogo. Já que você não vai consumir a história de outro jeito mesmo, consome isso daqui. Por quê? Porque o anime, apesar de ser muito fiel ao jogo, tem alguns detalhezinhos que você perde, que é sempre legal, detalhezinhos, né, sobre os personagens, justamente Persona, que é uma série tão pautada na relação entre os personagens e no social. Pra quem já jogou, não é interessante? Pro público da série mesmo? Talvez, só se for bem fanboy e tal, que quer ver, porque, enfim, a maioria daquelas cenas ali no jogo não acontece com gráfico de CG, né? Não acontece com gráfico de anime, acontece com os personagens pequenininhos e tal. Então não tem tanta emoção. Então, talvez por isso seja interessante. Mas, você tem que ser bem fã, tem que fazer tá bem enfiado no fandom pra se interessar. E a maioria das pessoas vai ser a mesma coisa que você viu no jogo de novo, então vai ser meio chatinho. E o anime tá muito bonito, né? Muito bonito. As cenas de batalha são muito bonitas, o character design, mas apesar que é da galera do Persona mesmo, que sempre foi bom, mas a animação em si, ela é muito fluida. E as cenas da televisão e quando eles entram lá no outro mundo, é bem, bem bonito. Expliquem um pouquinho melhor a trama, vocês. A trama é, ó, eu não anotei aqui pra falar, mas a trama é um garoto que descobre que tem um canal que passa à meia-noite em dia de chuva, é isso, né? Se eu não me engano. E que ele descobre que ele consegue entrar dentro da televisão quando tá passando esse canal. Uhum. E quando ele entra numa espécie de mundo paralelo, alguma coisa do tipo, e que é tudo meio embaçado, assim, e tal. E tem uns inimigos lá. E aí quando ele entra uma primeira vez e consegue sair antes de entrar completamente, na segunda vez ele entra junto com os amigos. E aparece uns inimigos, assim, de RPG mesmo, sabe? Umas bolinhas que te lambem, pra, sabe? Coisa mesmo de RPG normal. Uhum. E aí, do nada, ele chama ou aparece um persona? Aparece, eu acho. É, aparece como tipo um... Como que poderia explicar? Como se fosse um super-herói, alguma coisa do tipo. Um personagem de jogo de luta, assim, um cara todo estilosão, e que ele revela depois que ele é um persona daquele personagem principal que entrou na TV. E ele luta por esse garoto, entendeu? E ele vai lá, detona os inimigos e tal. Uhum. E parece que a história vai seguir daí, né? De que mundo da TV é esse, né? O que tá acontecendo? A história começa com o mistério de um assassinato. Isso, de uma menina que apareceu morta, presa na antena da escola, né? Uhum. Da antena de televisão, sei lá. Não, no telhado da escola. É uma coisa muito misteriosa, não sei o quê. E eu acho que eles vão passar um tempo resolvendo esse mistério, né? É assim, o primeiro episódio não revela muita coisa. Então, se você... Eu, por exemplo, que não conhecia nada, fiquei meio boiando, assim, então, no... Então, tem algumas gerais. Coisas que ficam meio subentendidas, porque Persona é um spin-off de Shin Megami Tensei, que é uma série de RPG muito conhecida no Japão, que tá rolando desde a era do Nintendinho. Então, tem algumas coisas que eu acho que não é necessário explicar pro público japonês, porque o público japonês já subentende por ser dessa série. Que... O que todos esses jogos têm em comum? É uma série que, na verdade, ela quase não existe mais, a original. Você tem... Acho que o último jogo saiu pra DS, mas depois de anos, assim, sem nada. Atualmente ela sobrevive através dos spin-offs, a Persona é um deles. E o que todos esses jogos têm em comum? Você tem criaturas, normalmente chamadas de demônios, no caso de Persona são chamadas de Personas, que envolvem criaturas de várias mitologias variadas, hindu, africana, rola até um... Era Exu? Que a gente... Exu, rola um Exu. E nórdicas, etc. Categorizados como demônios e que são summonados ou contratados, ou viram seus parceiros. E normalmente eles vêm do meio digital, de alguma forma no meio digital, celulares, videogames, televisão. É sempre do meio digital que eles vêm. E é isso, né? E Persona segue essa mesma série. As pessoas têm os seus personas. E além disso, você pode ter outras personas também. Tem criaturas que você pode ter outras personas. No jogo, no 3, que foi o que eu joguei, você vence as batalhas. Nas batalhas você ganha cartinhas, e com essas cartinhas você pode ou summonar o monstro que tá naquela carta ou fusionar cartas pra conseguir um monstro novo. A maioria dos jogos também mexe com isso, né? Você fusiona os demônios pra conseguir um novo demônio. E essa é a premissa básica de toda a série, também é de Persona, e que provavelmente vai ser explicado bem por cima no anime, porque deve ser bem subentendido pelo público japonês, né? Provavelmente. E Persona em especial, ele segue uma dinâmica de dating sim antigo, aqueles dating sims que vão passando dia a dia, e aí você vai fazendo escolhas no dia que modificam os seus status, vamos dizer assim, te deixa mais forte, mais inteligente e tal. Só que em Persona você pode ou ir pro outro mundo, treinar e ficar mais forte, ou você pode continuar no seu mundo, e ali você pode estudar pra ir melhor nas provas, ou conhecer melhor os seus amigos, e conforme você vai conhecendo melhor as pessoas daquela cidade que você tá vivendo, né, conforme você vai melhorando os seus links sociais, suas habilidades sociais, você ganha novas cartas pra conseguir mais monstros diferentes. E essa é a dinâmica do jogo, por isso que no anime você vê passando o diazinho e tal. Porque no jogo também passa o diazinho. É muito bom mesmo. Eu vou acompanhar com certeza. O diretor é o mesmo de Angel Beats, que é muito bom também, visualmente ele é muito bom. E é feito pela IC, né? Que fez o próprio Huromusko, que fez Oreno Imoto, Amagami, fez até El Hazard, é deles. Então é um estúdio que é muito bom, assim, que eu acho que vai conseguir representar a qualidade, né, do grupo, né, que faz Persona, né? Sim. É o grupo Persona mesmo, né? Como é que eles se intitulam? Então, eles são da Atlus. Só que tem um time específico que trabalha sempre com a série. Time Persona, né? E que trabalha também com o Caterine, né? Uhum. Enfim, informações... Eu recomendo muito pra quem não vai jogar, pelo menos não por agora, que não vai jogar Herói. Porque, enfim, eu acho que ele tem mais valor... Se você vai jogar o jogo, ele tem mais valor se você já jogou. Se você não jogou ainda, ele deve tirar muita coisa, mais do que adicionar. Eu acho assim, como eu nunca joguei até agora, pra mim pegar esse jogo no meio do nada, e ainda assim vai dar um trabalho, porque pra você arrumar esse jogo, tem que arrumar um Play 2, né? É sim. Pra poder jogar. Então é um pouco trabalhoso a coisa, né? Mas ele é exibido pela MBS. Pra quem quer jogar, só uma dica, pra quem quer jogar Persona, você pode jogar qualquer título isolado, pode jogar só o 4 ou só o 3, até de boa. Você tem no máximo uma situaçãozinha que é mais easter egg pra fã mesmo, as histórias não são correlacionadas não. Uhum. Bom, é exibido pela MBS, é o estúdio, como eu já falei, é o AIC, e ele passa a 1h30 de sexta-feira. Ok. Agora o Kyokai Senjou no Horizon, definitivamente não entrou em um dos meus favoritos, mas pegou o ranking no que me deixou mais curioso. Por quê? Porque você tem um anime besta, com um episódio besta, com uma trama besta, onde você tem uma pilha de personagens, alguns deles são interessantes, que são tipo um cara pelado com uma asinha na cabeça, ou um indiano, que ataca as pessoas com um prato de curry gigante. E aí o episódio vai passando todo e não faz muito sentido e tudo mais, e aí nos últimos minutos o narrador descobre que o episódio não disse nada com nada, e começa a te narrar uma trama mega complexa pra explicar a história daquele mundo. E aí o anime acaba. Então, quando eu fui baixar esse anime, o site, assim, ele falou assim, ó, antes de assistir, leia isso. Aí mostrou, assim, tipo, um resuminho do plot, que não adianta nem a gente falar aqui, é melhor você ler, porque é um negócio muito comprido e complicado. Sim. Pô, a Terra no futuro foi devastada e a galera foi pro espaço. Aí a galera, tipo, se deu mal no espaço, porque humanos não deveriam ir pro espaço. Aí a galera volta pra Terra. Quando eles voltam, voltam pra Terra, o único lugar que é habitável é o Japão. Quando eles chegam aqui no Japão, quando eles entram no Japão, alienígenas de dimensões paralelas invadem o Japão e dominam a raça, e escravizam a raça humana. E aí eles dividem a raça humana que estava no Japão em diversos períodos históricos pra resgatar a origem da raça humana. Alguma coisa. Eles começam a simular, pelo que eu me lembro é isso, eles começam a simular, eles começam a simular períodos históricos com a raça humana pra tipo, retomar do ponto, de um ponto X pra ver se agora dá certo, entendeu? E aí nisso, a galera que era japonesa de verdade, eles são obrigados a sair do Japão e morar em naves gigantescas, assim, tipo, com naves do tamanho de cidades que ficam se movimentando o tempo todo, enquanto esses alienígenas ficam, observando ele. É um negócio muito complexo, que deve fazer muito sentido nas novas, porque eu vi que as novas são, assim, coisa de 400, 500 páginas, assim. Então, você tem novas gigantes? Uma 7. Ela começou a sair em 2008 e já tem 7, então é muita coisa. É, né? Você tem novas gigantes e a trama se estende por um período de tempo tão grande, porque algumas novas se passam em eras diferentes, né? Porque você vai ter, exatamente isso que a gente falou, você vai ter, eu não sei por que que eles fazem isso, mas essa galera tem que, cada galera de cada local tem que encenar diferentes períodos históricos, então é uma doideira isso, coisa maluca, e quando chega no anime, whatever, né, foi o que eu... Mas a maior dúvida é essa, pra que uma trama tão complexa, tão longa, tão maluca pra apresentar isso, sabe? Esse foi o único anime que eu não vi, né, eu tentei começar a assistir duas vezes, aí por N motivos diferentes eu não consegui. Uma hora eu tive que parar tudo pra trabalhar, outra hora eu tive que fazer não sei o quê. E eu sei que não me fez a menor falta, assim. No ponto que eu tava, eu não senti simplesmente a menor curiosidade de continuar assistindo. Porque é muita coisa acontecendo, é muito personagem, aquelas mulheres têm peitos enormes e não. Então, porque assim, os caras que design, por serem tão diferentes, eles são até legais. Porque tem um. Como é que chama? Tem um íncubus, aí tem um blob, que é tipo uma bolha lá de. Parece um poring do Ragnarok. O indiano é ótimo, gente. O indiano que tá com o ataque dele é com gigante, câmbio com arroz. Tipo assim, eles são tão diferentes que eles chegam até a ser interessantes. Mas, tipo, as cenas de ação também são muito boas. Os ataques são bem legais, assim. São bem criativos e tudo. Mas o que rola é tipo um pega-pega extreme, assim, sabe? É a tipo galera uma correndo escola, atrás, né? Tipo a escola militar. E aí a professora treina eles com isso, assim. Sempre uma escola, né? Então, porque eles têm... Eu acho, né, pela essa história, eles não explicam direito no anime, mas eu acho que pela história eles treinam esses poderes dele pra lutar contra os alienígenas, eu acho que é isso, entendeu? Não sei, só sei que a trama é isso, tem essa escola militar e aí a professora fala, olha, vamos treinar, eu vou sair correndo, vocês têm que me pegar, e aí é isso, o episódio todo é isso, no final aparece um herói bichonem lá, todo engraçadinho, né, e tudo, e aí eu não lembro direito qual é dele, aí aparece um demonião lá, um cara que seria um desses alienígenas, e aí a mina, aí a professora lá, que é fodona, vai lá dar um soco no bicho só e o bicho cai, entendeu? E sei lá, não sei, eu fiquei muito em dúvida assim, será que eu assisto isso? Porque, não sei, até que é interessante, porque você vê o background sci-fi da coisa, pela história, se eles forem chegar a tocar nisso, pode ser que fique interessante, mas eu acho difícil. Pela... Por que eles estão sendo dominados? Como é que eles batem nos alienígenas? Então, é que eu acho que essa galera, que os japoneses de verdade, que estão nessas naves, que ficam viajando o tempo todo, a nave fica se movimentando exatamente pra não ser localizada. Eles estão se preparando pra tomar de volta. Então, eles são tipo uma resistência. Eu acho que é isso. Eu acho. Eu também acho. Eu lembro que na época que anunciaram esse anime, eu postei uma notícia no GQS, se eu não me engano, e eu fiquei muito curioso, né? Porque, enfim, a trama maluca, bizarra, gigantesca dessa. Queria muito ler as novels. Não sei se agora, depois do anime, alguém vai traduzir. Uma coisa que eu pensei é que talvez o anime não conte exatamente a história das novels ou foque em algo que não seja tão relacionado à trama, porque eles sabem que não vai ser possível contar uma trama tão complexa num anime, que talvez seja curto. É, e você questiona... Então talvez ele vire uma espécie de fanservice pra quem já conhece a novel, pros fãs da novel, sabe? Você tem que questionar a seriedade a hora que aparece tanta calcinha, tanto peito, né? E tem que questionar a seriedade quando me aparece uma porra de um indiano que ataca as pessoas com um prato gigante de curry. Até aí, sei lá, tem jogos que são, todo mundo gosta, tem personagens tão ridículos quanto. Tem jogos que tem personagens que são piores que isso, assim, são personagens mais bestas, mas não é nada. Eu só acho que, sei lá, eu tenho que ver pra que rumo que ele vai tomar. Se ele vai tomar o rumo que você tá falando, ou ele vai tomar o rumo de ação, de sci-fi, ou ele vai tomar o rumo do ete mesmo e virar um grande fanservice, né? Eu sei que foi o anime que mais me deixou confuso na temporada, não sei o que pensar sobre ele, não sei o que achar, não tenho conclusão nenhuma. Não vi, continuarei não. A dica é, assistir o primeiro episódio não vai te fazer chegar a conclusão nenhuma. Assistir o segundo provavelmente também não. Se passa, vai demorar, vai terminar de assistir o anime e não vai conseguir chegar em nenhuma conclusão. E é tudo que eu tenho a dizer. Eu acho que eu vou assistir o segundo episódio só de curiosidade. Pra eu também vou fazer isso. Eu também vou fazer só isso. Só pra ver o que eles vão fazer. Eu duvido muito que eu vá chegar a alguma conclusão. É, se nos primeiros 5 minutos já começar a aparecer censura de novo, porque esse episódio já teve censura. Aliás, a censura desse episódio, eu marquei aqui como uma censura sem noção, mas eu não lembro exatamente como é. Acho que é o cara que cai com os peitos no peito da menina, né? Com as mãos no peito da menina. E a partir do momento que a mão dele encosta no peito da menina, o peito da menina é censurado. Eu não sei. É uma parada bem sem noção. Assim. Eu lembro que eu coloquei aqui também, mas... Porque uma coisa que eu gostei foi a trilha sonora, eu achei a trilha sonora bem interessante. É, e como você falou, a animação é bacana, as cenas de ação são criativas, são interessantes, bem animadas. Porque tem assim, tem uma parte lá que tem uma dupla, assim, que são duas garotas que parecem que são bruxas, assim, que elas têm uma vassoura. E aí elas, tipo, uma carrega a magia e a outra atira com a vassoura. É, você tem vários poderes muito variados, muito criativos. E a cena é muito bonita, assim, é bem interessante, a animação é bem legal, tipo, se não fosse, né, uma coisa tão escancarada, assim, pra hora que a mina atira, o peito dela pula 2 metros, assim, mas até que é interessante, dá pra assistir, sim. Enfim. Até me perdi. Kyokai Senjou no Horizon, ou então Horizon in the Middle of Nowhere, ou então Horizonte no Meio do Nada, é exibido pela MBS e feito pelo estúdio Sunrise, que é um estúdio famosinho até. E ele é exibido... Sunrise é um estúdio famosinho até. Nossa, o Sunrise tem tanta coisa que não dá nem pra contar na mão. Até eu que não manjo de estúdio nenhum, sei quem é. E ele passa às 2h58 de... Deixa eu ver aqui. De domingo, do domingo. Na madrugada? É, madrugada. Pior horário ever, horário que ninguém assiste. Provavelmente, como eu falei, só os otakus malucos fãs das novels. Pra fechar, Chihaya Furu. É, o último título, pra fechar o último título original, né? Dessa primeira parte. Original no sentido de que não é uma continuação, né? Sim. Eu acho que pega o segundo dessa primeira parte e Persona em terceiro. Acho que esse é o meu rank. Eu acho que Chihaya Furu é meu favorito. Kimi no Boku o segundo, eu acho que só. Acho que acaba aí. Mas enfim. Chihaya Furu. Alguém fala alguma coisa? Não sei se começou pra caramba. Ele é sobre um esporte estranho, que aparentemente é o seguinte. É um esporte ou um jogo? É, não sei. É um jogo, né? Mas é um estranho. A partir do momento que falam que xadrez é esporte... Alguém fala isso? Ah, bom, mas tudo bem, dá pra falar que é jogo, é esporte também. Ah, uma coisa só antes de você falar... É que é a estrutura de uma história de esporte, né? Oi, fala. Não, só queria dizer que é um mangá de Yosei. Antes de você explicar o que é, só para as pessoas entenderem que isso é um mangá de Yosei que fala sobre o esporte. Pode ir, vai lá. É. Não, é mais do que isso, ele é mega premiado, mas enfim. É. Mega premiado não, dá alguns prêmios. Dois. É, tá bom. É mega, já, né? Já tá bom. Ah! Vai. Se eu ganhasse 2 prêmios, eu ia ficar feliz. Para de censurar meus superlativos, por favor. Eu tenho 2 medalhas ali em cima. Superlativos? Não. Enfim. Você é uma mega medalhista. Eu sou. Enfim. E tem essa menina que ela é fanática. Como é que é o nome do jogo? Caruta. Carta, que vem de carta. Carta em Portugal. Ah, olha só. Vem de Portugal mesmo, entendeu? Essa é uma das palavras de origem em português de Portugal. Vocês estão chamando de esporte, um esporte trazido pelos portugueses. Ah, que legal. Portugueses. Você vê os portugueses, gente? Aham. É carta mesmo. Esporte não precisa nem falar caruta, é carta mesmo. Carta. Né? É carta mesmo. Legal. E cada... Tem alguém que vai narrando o jogo, né? Que precisa falar. E eles falam o começo de uma poesia. E você tem que achar espalhado em várias cartas na sua frente, qual é a continuação da poesia que começou ali com aquela pessoa falando, que no caso o exemplo que é mostrado durante a anime é uma gravação falando. E quem, são duas pessoas jogando, quem pega a primeira carta vence aquela rodada. Ou seja, você tem que decorar todas as poesias. É assim, o sentido é que... São 100. Né, o cara que é bom, ele ouve a primeira palavra e já sabe do que estão falando. Exato, aí ele já vai e corre pra pegar a carta. E tem a menina protagonista, cujo nome eu não sei, que ela jogava isso quando eu tava no primário. Uhum. Ela conheceu, ela ficou amiga de um menininho, muito sozinho, muito pobre, muito não sei o quê. Que era, sofria um bullying terrível dos outros alunos, não sei o que. Ela ficou amiguinha dele e ele jogou com ela e ela se apaixonou pelo jogo, loucamente. E pelo garoto também, né? E pelo garoto também. E eles tinham. E ela tinha um amiguinho que também jogava e que ficou com ciúme desse novo amiguinho dela e tal. Não, ele não jogava. Ele jogava porque ele tinha na classe, assim, né? É, ele não chegava. Ele era bom, ele era o melhor antes desse menino aparecer. Ah, tá bom. Ele era o único que tinha decorado todos os 100 poemas e tal. O anime se divide entre mostrar eles no primário, nessa essa fase, eles começando a jogar e não sei o quê. E ela no colegial, no primeiro ano e tal, reencontrando eles, ou no primeiro ou no segundo, não lembro, reencontrando o menino que já era amigo dela antes. Não que ela gostava, que era amigo dela. É, o que já era amigo dela, que fazia bullying no aluno pobre. E que gostava dela, né? É, obviamente. E ela reencontra ele e ela fala, não, vamos jogar, caruta, não sei o quê, não sei o quê. E o menino fala, não, isso era coisa de criança, nem jogo mais, sai daqui, mina. E ela, não, por quê? Você amava tanto, nós éramos tão felizes, isso era a nossa vida e não sei o quê. Aí ela começa a lembrar deles no primário, jogando e toda a história deles com as cartas e basicamente é isso, o anime. É, ela monta um clube de caruta e as pessoas ignoram solenemente, porque ninguém quer saber desse negócio. Uhum. Não, interessante, o mais interessante dessa obra, assim, desse anime, é que, como o Dark falou, né, ele é mega premiado, ganhou o Manga Taisho e o Kodansha Manga Award, que é na categoria de shoujo, né? Uhum. Se eu não me engano, é o Manga Taisho que ele só premia mangás novos, né? Uhum. Ele foi popular o suficiente pra aumentar a popularidade do esporte dentro do Japão. É, eu tava vendo categoria... assim. Fala. Ele ganhou na categoria de shoujo porque não existe uma categoria de josei. Sim. É isso. Continua. Não, que aí, o que eu ia falar, que você falou que vendeu bem, que eu tenho um número aqui. Ele vendeu 4,5 milhões de cópias dos Tankōbon no Japão até agosto de 2011, entendeu? Até agora, entendeu? Até o lançamento do anime ele tinha vendido tudo isso. E a popularidade, como vocês falaram, a popularidade do mangá aumentou o interesse pelos campeonatos de Karuta. E é bem bacana, é muito bem feito o anime, achei. Eu achei a animação bem pobrinha, mas os character designs são muito bons. É, então, assim, ele é honesto, né? É porque não tem necessidade de você fazer um negócio tão bem animado, porque na verdade não é um anime de ação, né? É um anime que conta sobre a história, que é um josei, que você vai desenvolver o que deveria, né? Assim, o que geralmente se espera do josei, é um desenvolvimento, na verdade, dos relacionamentos, da relação entre as pessoas. É, os personagens são muito bem construídos. Alguma coisa do tipo, né? É um tema bem inusitado, sei lá, eu senti dificuldade até de escrever alguma coisa aqui, porque não sei nem o que falar de um jogo desse, né? A gente não conhece, não tem nem como falar isso, né? É uma coisa muito alienígena, né? Um jogo que você tem que decorar a poesia pra jogar. Continua, amiga. Que é engraçado, né? Tá tão perto da gente, a gente não sabia vir de Portugal e tal. É uma promessa, né? Ver um seu enredo tão bem recebido, né? É, então. Uma das grandes promessas da temporada, né? E parece que você tem legal. Agora, o que eu anotei aqui é que eu prevejo um certo desinteresse do público ocidental, sabe? Acho que o pessoal vai dar uma cagada forte, porque, enfim, por causa do tema e do jogo e tal. É possível. Ou não, né? Porque tem bastante gente que gosta, por exemplo, de Ricardo Nogô, que é um caso parecido. E Ricardo Nogô é uma graça. É, o que me animou a assistir, que é feito pela Madhouse, e assim, como a gente falou, assim, não tiveram muitos títulos que chamaram a atenção, muitos dos novos, assim, que foram, pelo menos nessa primeira parte, foram, assim, excelentes, muito bons, não teve. Esse título, ele deu uma destacada, assim, um pouco acima do normal, e exatamente por essa temática meio, estranha, né? Alguma coisa do tipo, né? É, ele usa uma coisa inusitada pra desenvolver os personagens, sabe? Bem direitinho e tal, e tem essa coisa de costurar a infância com a adolescência e tal, e todo personagem já vem com background, são bem montadinhos e tal. Bem, informações técnicas? É, Chihaya Furu, exibido pela Nippon TV, como eu falei, feito pelo estúdio Madhouse, e ele passa à meia-noite 59 de quarta-feira. Tarde, né? Eu já falei pra vocês, toda vez que vocês falam isso, cara, japonês não assiste TV na hora. Eu sei. Todo mundo tem o TiVo, que fala em inglês, TiVo, né? Ele tem lá qualquer aparelho que grava a programação e eles assistem. Depois que bêbado em casa, trabalhar depois de trabalhar muito. É porque quanto mais tarde, mais exige o interesse de quem quer assistir, né? Não sei. Eu acho que as pessoas passam menos tempo em casa durante a tarde. Até as crianças, eles estudam muito lá. Então eu não sei que criança que tá em casa às 9 horas da manhã ou às 5 horas da tarde, porque eles sempre têm atividade extracurricular, qualquer coisa do tipo. Então eu acho que esses horários são melhores ainda. É, sim, quando eu digo tarde. Quando eu digo tarde, não é comparado com a tarde. É comparado com, sei lá, algo que passa às 10, 11 da noite. E esses são os títulos dessa primeira parte que não são continuações, né? É, assim, julgar essa essa temporada por essa primeira parte talvez seja um pouco injusto. Não sei se a segunda parte vai estar um pouco melhor, mas essa primeira parte foi bem fraquinha, né? Acho que de todas as temporadas que a gente já gravou até agora, foi a mais fraquinha de todas. Aí eu posso dizer que eu tenho 3 títulos favoritos e são os 3 títulos que eu gostei. Todo o resto, acho que não me importei. É, assim, pelo que eu tô olhando aqui, a segunda parte, pelos títulos que eu tô vendo aqui, eu não sei. A não ser que alguma coisa me surpreenda inacreditavelmente, eu não tô vendo nada muito forte. Eu tô criando grandes expectativas nesse anime sobre Bentô. Ah, sim, sim. Então, vamos ver, né? É, vocês vão querer falar das sequências? Eu falei rapidinho. Aqui tiveram 3 sequências grandes, né? De títulos grandes. Que foi o Ika Musume, a segunda temporada de Ika Musume, a segunda temporada de Bakuman e a segunda temporada de Working. Que pouca gente assistiu no Brasil, mas ele não fez muito sucesso aqui no Brasil, mas lá fora, Estados Unidos e no próprio Japão, fez um sucesso inacreditável. Na Rússia tá fervendo muito. É, eu gostei muito. A primeira temporada eu já gostei muito. A gente caiu, peraí, deixa ele cair. A gente caiu no YouTube russo e a gente ficou meia hora lá, passeando pelo YouTube russo. A gente caiu um episódio de Working no YouTube russo. E é só isso. Legendado e tal. Aí, não, tipo assim, aí pra falar alguma coisa, né? Tipo, quem não assistiu, não sei. O Ika Musume continua mais do mesmo, entendeu? Então, aquelas situaçõezinhas engraçadas, é divertidinho, é leve, é moe pra caramba. Então, tem a personagem é hiper fofa. Então, é pra isso que a pessoa assiste. Você vai ter uma animação e os character designs são muito bons. Né? Assim, o único problema que eu vi nessa temporada é que o pessoal que tá fazendo a legenda, tá fazendo a legenda muito engraçaralha. Eles começaram a enfiar, sabe, porque ela, todo final de frase, a Ika Musume fala Ika ou Gesso. Ika e Gesso é Lula e polvo, ou polvo e Lula, não sei exatamente. Mas são essas duas coisas. E aí eles começaram a colocar na legenda em inglês, Squid This, Squid That, sabe? Uhum. De Squid de Lula. Então, tipo, sei lá, ficou meio besta, assim, a legenda. Mas é aquilo, cara. Se você só lê Dostoiévski, só escuta música celta, sei lá, não é melhor você não assistir, porque é bem bobinho. E esse sim é um anime healing anime, sabe? Uma coisa assim que você assiste, você nem percebe que você assistiu, sabe? Você precisa dar uma risadinha ou outra e achar aí como sumir fofinha. É isso. Aí tem o Bakuman, né? Que quem ouviu o podcast aí que vocês participaram lá. Como é que é? Qual que era? O Anikincast, né? Anikincast. Tá sabendo mais sobre, né? Que continua a mesma coisa. Ele continua exatamente de onde parou. E. Uma reclamação que eu vi da primeira temporada de Bakuman, que ela é muito arrastada. Uhum, ela é muito arrastada mesmo. Essa segunda temporada, esse primeiro episódio, você achou um pouquinho mais rápido? Então, achei ele muito mais rápido. É, pelo que me falaram, que eu ainda não cheguei nessa parte do mangá, mas pelo que me falaram, esses primeiros episódios da segunda temporada, eles comeram uns 3, 4, 5, acho que 6, na verdade, que o pessoal falou. 6 capítulos do mangá de uma vez só. Logo já o primeiro. Entendeu? Então eles deram uma acelerada no ritmo. E assim, eu achei que a animação ficou um pouco diferente. Tá um pouco pior. Um pouco menos de cuidado. Mas, continua a mesma coisa. A primeira fala do menino loiro lá, quando ele começa, ele já fala, já desmerecendo a pobre da namorada dele lá. Como é que é o nome dela? Nunca lembro. Ela sofre muito, tadinha. Esqueci o nome dela também. Miyoshi, não é Miyoshi? A Miyoshi. Ele já começa já falando. Ela é mais judiada. Ela não entende tal coisa, ela é besta e não sei o que lá. E começa já falando dela. E aí eles estão agora, o Dark já leu, né? Eles estão na parte que troca de editor. Sim. É quando eles começam a ser publicados, né? Jump. Exatamente. Que tem os assistentes, que tem o editor, que é o gordinho lá, que ele incentiva ao mesmo tempo que ele tira o dele da reta. Ele sempre fala assim, ó, a gente pode fazer isso, mas aí se acontecer tal coisa, a culpa é de vocês, blá blá blá. Sim, sim. É bem legal, né? E como eu falei, o Working, né? Que, assim, o Working é engraçado, cara. O Working, ele tem uns personagens bons, os personagens são cativantes. Eu lembro que na primeira temporada você ficou bem empolgado. É, então, mas eu gostei bastante. Essa segunda temporada. É que assim, eu não sei se a segunda. Eu gosto porque eu gostei do título pra caramba. Eu quero ver uma segunda temporada. Mas é mais do mesmo também. É o mesmo ritmo, mesmas temáticas, a mesma coisa. Uhum. Mas os personagens são bons, são cativantes. É, os personagens principais, o character design é muito bom. Você vai ter a Pópora lá, que é a personagem principal, que ela é pequenininha e ela é muito bonitinha, então ela é muito moe, assim, sabe? Só que sem ser exagerado. A animação é muito bonita, assim, ela é muito colorida. Você tem o ritmo das piadas, são muito bons, assim. Não é nada, assim, sabe, o tempo todo, né? Aquele esquema de comédia sem parar, assim, mas ele é legal, assim. Você tem umas piadas com a situação mesmo, que é a situação no restaurante, né? Uhum. Que você tem uma personagem que tem uma katana, que serve com uma katana. Você tem uma que não consegue falar com homem, entendeu? Então você vai ter o personagem principal que ele não gosta de homem, ele só gosta de mulheres pequenininhas e bonitinhas. Então você gera umas situações engraçadas com isso, né? É engraçadinho, porque ele é baseado no Yonkoma, então é sempre assim, muito rápido. Tudo que acontece, acontece muito rápido. Eu gosto pra caramba, eu acho muito bom. Eu acho que todo mundo devia assistir, porque é bem legal mesmo, cara. Uhum. É bem legal. Fate, homem. Hã? E Fate, vai comentar Fate? Fate, né? A gente não vai falar na próxima? Por quê? Querer falar nessa? Você quer falar? Tanto faz. É um prequel. O Fate é um prequel de Fate Stay Night, né? E esse é o Fate Zero, né? Esse é o Fate Zero. E tem vários. Eu sei que nos jogos tem o Fate Zero, tem o Fate Hollow Ataraxia, uhum. Tem vários Fates. O legal desse é que a novel do Fate Zero, ela é escrita pelo Gen Urobuchi, uhum. Que é o cara de Madoka, né? Que é o que todo mundo só... Esse é o único argumento que todo mundo fala. Você vai ler em qualquer lugar e fala, tem que assistir isso aí porque é do Gen Urobuchi. Então uhum. Você tem que ver porque Madoka foi bom. Então, assim, já veio com um peso muito forte porque o Fate Stay Night primeiro, o primeiro título, Fate Stay Night, fez um sucesso inacreditável aqui, né? Sim, agora. Tanto que eu sempre ouvi dizer do anime de Fate, do Fate Stay Night, é que o anime é muito diferente dos jogos. E segue uma linha bem diferente, que os jogos são mais legais, o anime é bem porquinho. E agora eu não sei se esse prequel, ele tá seguindo a linha do anime ou do jogo. Eu não sei, eu não saberia te opinar isso. Eu digo assim, que o anime, ele realmente, ele parte pra um lado mais romântico, pra um lado mais, assim, da situação de interação entre os personagens mesmo. Não nada além disso. Eu entendeu? Suspeito que, pelos elogios que o anime tá recebendo e tudo mais, que ele siga mais o lado do jogo, que talvez até ignore o anime anterior. Eu tenho muita vontade de consumir Fate, mas eu nunca tive coragem de pegar o anime, nem vou ter. Eu devo só jogar o jogo mesmo, quando acontecer. Eu acho assim, ele é um pouco confuso, porque eles mostram alguns personagens. Na verdade, acontece o seguinte, eles mostram muitos personagens, que são personagens que apareceram no Fate Stay Night, ou foram citados em Fate Stay Night. Então, pra quem não conhece, fica um pouco... Não é que fica... Você não consegue entender nada, você consegue, só que fica um pouco confuso, mas pra quem já conhecia o título fica muito interessante. O que eu ouvi dizer é que rolam pequenos spoilers, sei lá, coisas de personagens que são revelados só lá pro meio do anime, você já sabe desde agora, né? No prequel, sabe, e tal. Eu acho que isso aí, todo mundo conta com isso. Eu acho também, não tem grandes problemas você tomar um spoilerzinho ou outro, sei lá, eu acho BT, assim, é questão de você se importar, estraga não. Nada, né? Se você não conheceu, se você não entendeu, não fala nada, sei lá, na Wikipédia, né? E dá uma lidinha, tentar entender um pouco, porque vale a pena. A história que eles... O primeiro episódio foi duplo, então teve uma história bem comprida. E, tipo assim, o que eu achei legal foi que no Fate Stay Night eles nos explicam muito por que que tem aquela porcaria daquele combate todo. Por que que aquela galera é destinada a lutar. O legal desse Fate Zero é que ele tá explicando exatamente isso. Uhum. E é um roteiro muito bem amarrado. E, assim, você vai ter... Tem cenas muito densas, assim, sabe? De uma garota muito nova sendo torturada. Você tem coisas, assim, que são bem, bem maduras, assim, que você que atrai pra esse título, né? Então, sei lá, eu recomendo, assim, a não ser que você tenha muita preguiça de dar uma lida no material extra, qualquer que seja, porque tem muito material extra sobre isso, mas eu acho que também se você assistir, você não vai achar tão ruim assim. É. E o legal é que ele foi feito em... O simulcast, ele foi feito em 8 línguas diferentes. Olha só, que bacana. Quer que eu fale quais são? Deixa eu ver. Fala aí. Em coreano, chinês, inglês, francês, alemão, italiano e espanhol. A galera, porque tipo assim, ele foi bem recebido, assim, o Fate Stay Night foi bem recebido na época que saiu no ocidente, né? Porque lá é aquilo que a gente sempre fala, né? A hora que você coloca ingredientes ocidentais na coisa, que as pessoas conseguem identificar, sabe? Excalibur, Berserk, essas coisas assim que torna um pouco mais perto do público ocidental, eu tenho uma chance maior de ter sucesso com isso, né? Que aconteceu, né? Até por isso que tá tendo um investimento tão grande nesse prequel, né? Uhum. Bem, enfim. Então, julgando por essa primeira parte, uma temporada não tão forte assim, talvez a mais fraca que a gente já cobriu, onde a força talvez esteja nas continuações, que a gente tem continuações de títulos grandes, né? Uhum. Títulos famosos. E é isso. Dessa primeira parte, eu coloco Kimetsu no Yaiba, meu favorito, Chihaya Furu em segundo, o Persona 4 em terceiro e o Hunter x Hunter em quarto, e foram só os quatro que eu gostei, né? Todo o resto eu achei bem mezinho, pelo que eu me lembro, né? Não, espero não estar fazendo injustiça com nenhum título. Uhum. E você, Dri? Pra mim é Kimetsu no Yaiba, Chihaya Furu e só. E foram as únicas coisas que eu realmente fiquei feliz assistindo, que me empolgaram e tal. O resto eu assisti porque eu vinha gravar, sabe? Senão eu tinha largado, provavelmente. E o Hunter x Hunter e Persona? Então, o Persona, por conta de uma amiga minha que faz muita propaganda, eu quero jogar, né? Então, ela sempre toma muito cuidado de me dar muito spoiler, eu não sei o quê. Então, eu não vou assistir o negócio que é a história escrita, né? De repente, se fosse um pouco diferente e tal, eu assistisse, mas como vocês falaram que é bem parecido, eu não vou ver. E o Hunter x Hunter, eu prefiro o mangá, né? Pra mim é uma coisa que eu li o mangá, eu achava bem legal e tal, e na maioria das vezes eu tenho que gostar muito de um mangá pra conseguir assistir um anime baseado nele. E não é o caso. Eu gostava bastante, mas não esse ponto, não ao ponto de ser fangirl louca, apaixonada. Então, pra mim, são esses dois. Eu pretendo continuar assistindo os dois. Provavelmente não vai rolar, porque eu não consigo continuar assistindo nada. Ou da temporada passada, eu queria assistir o Penguin Drum, eu queria assistir não sei o que, nem não vi nada. Mas são os meus dois favoritos da primeira parte. É, o Hunter x Hunter é mais ou menos a mesma coisa. Porque, enfim, principalmente com o mangá shonen, eu prefiro ler o mangá do que assistir um anime. A não ser que eu goste muito, tipo, um Sketch Dance. E você, Johan? É, o que eu tava mais esperando era o Working, que eu sou fã mesmo, eu gosto muito do título mesmo. Eu acho muito legalzinho. O Kamusume também, mas nem, assim, o Kamusume é mais pra passar o tempo também, não tava esperando tanto. Mas de original mesmo que eu gostei foi esse Chihaya Furu também. Eu gostei muito do Persona 4, porque eu sei que eu não vou jogar o jogo, então eu acho que assistir o anime tá tão bom que eu acho que vale a pena assistir. E sei o que mais que tem de bom aqui. E o Fate Zero, né? Mas também é uma continuação também, né? Acho que é isso. O Hunter x Hunter, se não me engano, tem o anime do Persona 3 também, se você quiser assistir. É uma boa, né? É mais antiguinho. Você tem essa coisa, né, de anime de 2 anos atrás, você já é velho? Não, agora eu tô assistindo as coisas todas do passado. Eu assisti Gurren Lagann, assisti Toaru, tô assistindo Toaru. Passado, Gurren Lagann, 2007. Não, é antes do Gurren Lagann, é antes, é 2005, se eu não me engano. Oh! Pô, mas já é uma animação que não é pra você falar que é grandes coisas, mas é um título maravilhoso. Mas Gurren Lagann foi uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. Mas é isso, eu achei que essa foi uma das mais fraquinhas mesmo. Nada que me deixasse tão esperançoso assim. Eu acho que a parte 2, né? Vai que a parte 2 ficou mais legal. Eu acho que eu vi alguns títulos aqui da parte 2 que realmente eu acho que eu tô esperando um pouco mais. Especialmente, assim, o que eu acho também é que tem muitas coisas diferentes que estavam pra sair essa temporada, ninguém subou. Pois é, teve um título dessa parte 1 que a gente teve que jogar pra parte 2 porque não tinha sub. Exatamente. É. Porque, que nem, tem um aqui que é um tal de Foodlog, que parece que é um diário de viagem da galera que foi, na verdade, de um cara que é um Nietzsche, que é um cara ele viaja pelo Japão, entendeu? Então é um pouco sobre a vida dele. E tinha umas outras coisas aqui diferentes que ninguém subou, entendeu? Então é uma pena mesmo. Tem um outro, esse Peeping Life, tem uma coisa, tem um anime que passou só na PSN também, que ninguém nem pensou em subar. Sei lá. Enfim, chega de preview, 2 horas de preview, como sempre. Inferno, vamos embora. Tchau. E aí a gente se vê na próxima. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Foi um prazer. Yagamashii! Bokura! Literally Saichou Ningen!